No horário de Brasília, 6:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado no estúdio da CBN está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar os destaques desta quinta-feira, 13 de maio de 2021. CPI da Covid no Senado ouve hoje a atual presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, e o ex-presidente do laboratório, Carlos Murilo. Os representantes da farmacêutica americana deverão falar sobre as negociações com o governo federal para a venda de vacinas ao país. Eles também devem ser questionados sobre uma carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro e outros representantes da cúpula do governo em setembro do ano passado, em que a farmacêutica oferecia vacinas ao Brasil. Ontem, o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, entregou à CPI a carta da Pfizer e admitiu que o governo deixou o documento na gaveta por 2 meses. Na carta, o presidente mundial do laboratório, Albert Bourla, alertou que a celeridade nas negociações era essencial e crucial por causa da alta demanda e do número limitado de doses naquele momento. Fábio Weingarten contou que recebeu no Palácio do Planalto, então presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, depois de tomar a iniciativa de responder à correspondência. No depoimento, o ex-auxiliar de Bolsonaro se esquivou de perguntas, defendeu o presidente e elogiou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a quem tinha criticado na entrevista. O relator Renan Calheiros disse que o ex-secretário estava mentindo na CPI e ameaçou várias vezes pedir a prisão dele. Vossa Senhoria, com todo respeito, mais uma vez mente, tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar. Vossa Excelência, mais uma vez mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados. Mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. Esse é o primeiro caso de alguém que vem à Comissão Parlamentar de Inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Numa entrevista recente à revista Veja, o ex-secretário disse que o atraso na aquisição do imunizante da Pfizer foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde, na época comandado pelo general Eduardo Pazuello. Mas ontem, na CPI, apesar da insistência do relator e de outros parlamentares, Weingarten evitou criticar o ex-ministro da Saúde, que tem depoimento marcado para a semana que vem. O senhor confirma que, de fato, o senhor não passou a informação para a revista Veja acerca da incompetência do ministro Pazuello? Jamais adjetivei, rotulei, emiti opinião, até porque o meu contato com o ex-ministro Pazuello, conforme dito, foi de bom dia, boa tarde, boa noite. Nada além disso. Enquanto o ex-secretário falava em Brasília, a revista Veja divulgou na internet o trecho da entrevista em que Weingarten fala sobre a incompetência do Ministério da Saúde na negociação de compra de vacinas da Pfizer. O áudio chegou a ser divulgado na CPI ainda durante o depoimento. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. Apesar da insistência de Renan Calheiros e de outros senadores, o presidente da CPI, Omar Aziz, se recusou a dar voz de prisão a Weingarten e chegou a discutir com Renan Calheiros sobre o assunto. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí, a eu ser carcereiro de alguém, não. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim. Mas depois que ele foi julgado. Presidente, com todo respeito, eu nunca imaginei isso de Vossa Excelência. Eu não quero tomar individualmente nenhuma posição que possa parecer que eu estou querendo sobrepujar a posição do presidente. Longe de mim. Não, senador, Vossa Excelência tinha falado comigo sobre a questão da prisão. Eu disse que não ia fazê-lo. E Vossas Excelências insistiram com isso. Eu não sou idiota. Não sou. Não estou dizendo eu isso. Eu falamos aqui, eu falei, olha, não vou fazer isso. Eu estou dizendo diante de um flagrante evidente. Ainda sustentei uma questão que eu volto a sustentar. Não façam deste CPI um tribunal que vai prender as pessoas antes de ser julgada. O depoimento de Weingarten foi enviado ao Ministério Público, que vai apurar se ele cometeu crime de falso testemunho. No fim da tarde, o senador Flávio Bolsonaro, que não é integrante da comissão, pediu a palavra para atacar o relator Renan Calheiros. O senador alagoano rebateu as ofensas e disse que o filho de Bolsonaro roubou dinheiro no esquema das rachadinhas. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é, Lúcio? Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, vagabundo. Peraí, por favor, isso aí. Você que é. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas e as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. O presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter o vídeo em que o filho xinga o relator da CPI. Na postagem, o presidente pergunta: com mais de 10 inquéritos no STF, Renan tem moral para querer prender alguém? Agora são 6:10. Uma pesquisa do Datafolha revelou que o ex-presidente Lula lidera a corrida para a presidência da República com margem confortável no primeiro turno e venceria o presidente Jair Bolsonaro na segunda etapa. De acordo com o levantamento, o petista alcança 41% no primeiro turno contra 23% do atual presidente. No segundo pelotão, aparecem o ex-juiz Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 4%, João Dória, 3%, e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, com 2%. Num eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro, com 55% dos votos contra 32%. O levantamento também indica que Lula venceria um eventual segundo turno contra Sérgio Moro e Dória. O Datafolha também mostrou que 45% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. A aprovação caiu 6 pontos percentuais em relação a março e está em 24%, a pior marca do mandato. Segundo o levantamento, 54% dos eleitores não votariam no presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi realizada presencialmente em 146 municípios brasileiros e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. 6:11. O Brasil pode ultrapassar hoje a marca de 430 mil mortes pela Covid-19. Ontem foram registrados 2.545 óbitos e o total de vítimas já é superior a 428 mil. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN desta quinta-feira. Chegou ao Brasil no início da noite o terceiro lote da vacina da Pfizer. O avião com 628 mil doses do imunizante pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com essa nova remessa, a farmacêutica americana totaliza quase 2 milhões e 400 mil doses entregues, de um contrato de 100 milhões a ser cumprido até setembro. Já o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, entregou ao Ministério da Saúde mais 1 milhão de doses e completou o volume do primeiro contrato de 46 milhões. O Instituto informou que foi cancelado o envio que estava previsto para esta semana de matéria-prima vinda da China para fabricar a vacina. Com o impasse, o Butantan não sabe mais quando a produção será retomada. Começa hoje em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 nos transportes metropolitanos. Os novos postos funcionarão em algumas estações das companhias de trens metropolitanos e do metrô. Também foram montados postos em terminais de ônibus. O secretário estadual de transportes, Alexandre Baldi, afirmou que a imunização ocorrerá fora do horário de pico dos transportes. A partir das 9 horas e 30 minutos, portanto, para que não haja a interferência no horário de pico do sistema até as 17 horas, iniciando todos os dias às 9h30 até às 17 horas. Na próxima segunda-feira, será retomada a vacinação de grávidas e mães que acabaram de ter filhos, também com comorbidades, com os imunizantes Pfizer e Coronavac. No Rio de Janeiro, a Prefeitura também antecipou o calendário de vacinação para pessoas com comorbidade. Hoje podem ser imunizados homens com 47 e 48 anos e mulheres com 46 e 47 anos. Até agora, mais de 37 milhões e 197 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina no Brasil, o que corresponde a 17,5% da população. A segunda dose foi aplicada em 8,8% dos brasileiros. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Daqui para frente tem muito mais para você. Entrevistas, reportagens, análise, tudo para você que acompanha o Jornal da CBN, que já está no ar. 6h14. Você sabia que a CBN tem um podcast com o melhor do nosso jornalismo, que reúne as principais notícias do dia em menos de meia hora? No Panorama CBN, eu, Bianca Santos e Juliana Prado resumimos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em apenas um play. Tudo com a credibilidade da CBN, para você acompanhar conteúdos exclusivos com a assinatura inconfundível da nossa reportagem e as análises dos melhores comentaristas do Brasil. Para saber de forma leve e rápida o que está acontecendo, é só escutar o Panorama CBN, que está disponível em duas edições diárias, de manhã e à noite. Baixe agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a ouvir, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. 6h15. Lá vai goleiro PR com a perna direita, balão lá para frente, o juiz levanta o braço e marca. Fim de jogo, termina o jogo do Estádio Centenário em Montevidéu. São Paulo, São Paulo, um gol do Orejuela. Rentistas. Gonzalez. Rentistas também um. Termina o jogo no Uruguai. Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. O São Paulo escalou os reservas e empatou com Rentistas por 1-1 pela Libertadores. Orejuela fez gol em sua estreia pelo tricolor, que perdeu um pênalti no segundo tempo com Vitor Bueno. O São Paulo preservou seus titulares para o confronto de amanhã pelo Paulistão Sicredi frente à Ferroviária, em duelo pelas quartas de final. O Corinthians enfrenta hoje o Peñarol em Montevidéu pela Copa Sul-Americana a partir das 9h30 da noite. O Alvinegro terá os desfalques de 6 titulares que jogaram na terça-feira contra a Inter de Limeira. O Corinthians estará eliminado do torneio com uma derrota. O Palmeiras pode usar alguns titulares amanhã contra o Bragantino em jogo das quartas de final do Paulistão. E o Santos tem uma semana cheia de treinamentos para enfrentar na próxima terça-feira o Strongest em La Paz. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Horas e 17 minutos, daqui a pouco a partir das 7 até as 10 da manhã, depois entre 5 da tarde e 8 da noite, tem rodízio pelas ruas e avenidas do centro expandido da cidade de São Paulo para os caminhões. Para os carros, o rodízio continua valendo das 9 da noite às 5 da manhã do dia seguinte, nos dois casos, para os veículos com placas de finais 7 e 8. Vamos saber do trânsito pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo neste momento. Quem conta qual é a situação encontrada pelo motorista é a Marcela Marcos. Bom dia, Marcela. Muito bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Trânsito, de maneira geral, tranquilo na cidade agora. As marginais Tietê e Pinheiros têm uma boa condição. Nos dois sentidos, em toda a extensão, a Pinheiros tem uma movimentação um pouco mais intensa. Para quem segue em direção à rodovia Castelo Branco, no trecho da Avenida das Nações Unidas, próximo à Ponte João Dias, mas ainda assim, nada que o motorista precise evitar. O corredor Norte-Sul também, por enquanto, tem uma movimentação tranquila para quem segue em direção ao aeroporto de Congonhas. Quem vai para Santana encontra movimentação intensa pela Avenida Washington Luiz, trânsito mais carregado na aproximação à Avenida Jornalista Roberto Marinho, mas também passando a Roberto Marinho, tudo já bem mais tranquilo, já dá para seguir bem. Agora, um destaque, Cássia, é a Avenida do Estado. Caminho pela Avenida do Estado, um pouco mais difícil, porque teve um acidente na direção do Ipiranga, na altura da Rua dos Patriotas. Esse acidente foi ontem à noite, por volta da meia-noite, mas ainda, perto da meia-noite, aliás, um pouco antes, mas ainda está ativo, porque ainda tem faixas interditadas. Então, faixa da esquerda e a faixa central interditadas por causa de um acidente entre caminhão e moto. Teve vítima nesse acidente, ainda tem a perícia no local e por isso tem essa interdição. Quem puder, é melhor evitar o trajeto pela Avenida do Estado na altura da Rua dos Patriotas agora. Esse não é o trecho mais complicado. A Avenida do Estado tem uma movimentação mais intensa no trecho de costume, isso nos dois sentidos, entre o Mercado Municipal e a Avenida Cruzeiro do Sul. Cássia. Muito obrigada. Esta é a Marcela Marcos, que volta ao longo do Jornal da CBN com outras informações. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. Aline Tóquio, muito bom dia para você. Oi, Milton, bom dia para você também. Bom dia, Cássia, bom dia para todos. Bom dia, Aline. Nem te conto. Nem conta. Te conto. Meu observatório aqui está fechado hoje. Meu observatório do tempo e do clima está completamente fechado. Fui olhar para o lado agora, aqui estou com as cortinas todas fechadas aqui ao meu lado. Vamos lá, eu agora dependo de você. O que está acontecendo ali do lado de fora? Bom, Milton, nós tivemos ontem a chegada da frente fria, né? Trouxe bastante chuva aqui para nós e hoje tivemos ainda chuva durante a madrugada, ainda tem chuviscos em algumas áreas da região metropolitana, mas hoje é aquele dia de variação de nuvens, né? A frente fria agora está na altura do Rio de Janeiro, passou rapidinho por aqui, foi lá para o Rio e hoje tem previsão ainda de chuviscos aqui na Grande São Paulo. O pior da chuva já foi, não vai voltar a chover como ontem, mas de vez em quando, ao longo dessa quinta-feira, ainda pode dar uma chuviscada em um ponto ou outro aqui da região metropolitana. Tem bastante nebulosidade espalhada aqui pela Grande São Paulo, mas o sol não vai deixar de aparecer no meio dessas nuvens. De vez em quando o sol aparece, de vez em quando o céu fica mais nublado e aí que podem acontecer os chuviscos. E também pode acontecer de, ao mesmo tempo, estar chuviscando em um lado da cidade e tendo abertura de sol em outro. Tá, então, só deixa eu entender uma coisa aqui. É chuvisco ou é aquela chuva chata de ontem? Nossa, não, aquela chuva ontem deu vontade. Bom, deixa pra lá. Mas ficou ruim, né? Ficou feio o tempo. Ontem a gente tinha conversado, né, que não seria o chuvisco que as últimas frentes trouxeram, né, que seria uma chuva boa, né, até poderia haver trovoadas, não houve registro de trovoadas, mas a chuva veio grossa mesmo, veio pesada. De acordo com o CGE, os acumulados na cidade de São Paulo ficaram entre 20 e 40 milímetros, é uma boa chuva para o mês de maio. E agora, como tudo isso já afastou com o avanço da frente fria, hoje é só entrada de umidade. Então, por isso que de vez em quando vai dar uma chuviscada por aqui. E mesmo que tenha as aberturas de sol, a temperatura não vai conseguir subir muito hoje, porque tem a entrada do ar polar dessa frente fria, que é forte. Então, nós já estamos registrando a manhã mais fria deste ano aqui na Grande São Paulo. Já batemos o recorde de menor temperatura mínima, foi de 13,2 graus na estação do Mirante de Santana. E hoje a temperatura vai subir só até os 19 graus. Essa é a máxima que a temperatura vai chegar hoje. Bom, se essa é a máxima, 19 graus, imagino que mais tarde vai cair bastante. Quero te ouvir, Aline, sobre a mínima na noite de hoje e também sobre o tempo no interior e no litoral. Vamos lá. Sobre a mínima aqui da capital, vai voltar a fazer bastante frio, sim, durante a noite. Essa temperatura máxima, Cássia, ela deve acontecer por volta aí de 2 da tarde e deve ser registrada principalmente na zona norte mesmo, né? Nessas áreas mais ao norte da cidade. O pessoal aqui da metade sul da Grande São Paulo, que é naturalmente mais fria, vai ter uma sensação um pouco maior de frio. Então, hoje à noite, a temperatura volta a cair. Por volta de 9 horas da noite, a gente deve ter novamente aí entre 13 e 14 graus. E ainda caindo mais um pouquinho na próxima madrugada. Não vai cair tanto, porque ainda vai ficar um pouco nublado durante a noite de hoje para amanhã, mas tem uma ligeira queda. Agora, o interior está amanhecendo com chuva, o interior e o litoral, né? Já vou emendar os dois. Tem chuva agora cedo entre o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira e nas praias de São Paulo. No Vale e na Mantiqueira, a chuva acontece só agora nas primeiras horas da manhã, não volta a chover mais durante o dia. Já o litoral recebeu muita chuva de ontem para hoje. Nós tínhamos falado, né, que ia chover bem pelas praias de São Paulo e, de fato, os volumes foram bem elevados. O pior da chuva também já foi, mas vai continuar chovendo ao longo do dia de hoje, ainda que com fraca intensidade. Não tem sol nas praias de São Paulo. Hoje a temperatura não vai passar de 24 graus em Bertioga. E pelo interior, somente aqui entre o Vale e a Mantiqueira que tem essa chuva de manhã. As outras áreas do interior de São Paulo não tem mais previsão de chuva para hoje. Tem uma grande variação de nuvens, mas com tempo firme. O calorão do interior também vai diminuir, né? Na região de São Carlos, máxima prevista para hoje de 26 graus. Muito obrigado, Aline Tóquio. E você volta com frio e tudo daqui a pouquinho, atualizando a previsão do tempo. Volto sim, até mais. 6h24. Jornal da CBN. Na sequência, nós teremos Conexão Globo News CBN. Antes, queria trazer uma informação para você. Decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal ontem, por 9-2, que derrubou patentes de produtos farmacêuticos e de equipamentos da área da saúde que já tinham sido prorrogadas para além do prazo limite original de, no máximo, 20 anos. A decisão permitirá que 3.435 patentes, muitas delas de medicamentos de alto custo, sejam agora derrubadas, permitindo a produção de genéricos. Entre eles estão remédios para tratamento de câncer, HIV, diabetes, hepatites virais, disfunção erétil e obesidade. A relação inclui ainda uma forma fabricada por um laboratório japonês que pode auxiliar em tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A decisão do STF foi criticada por executivos do setor farmacêutico, que apontam o risco de desinvestimento das empresas globais do país por causa da suposta insegurança jurídica. 6h25. Conexão Globo News, CBN. Seis horas e 26 minutos. Chegou a hora de fazer a conexão do Globo News em ponto com a rádio CBN. Eu sou Elizabeth Pacheco e quem está nos estúdios da rádio é Cássia Godoy. Olá, Cássia. Bom dia aos ouvintes CBN. Bom dia, Beth. Bom dia também aos assinantes da Globo News que estão acompanhando em ponto e agora estão conosco também aqui no Jornal da CBN. Bom, Cássia, essa conexão é conexão de assuntos também, né? Que imagino que a CBN vai continuar se aprofundando aí nas questões abordadas na CPI da Covid. Ontem foi um dia quente, né, Cássia? Depoimento inflamado, senadores ali com bate-boca, teve até pedido de prisão, não foi acatado, mas teve pedido de prisão, enfim. E o dia era esperadamente, né, um dia quente mesmo, né? O depoimento do ex-chefe da comunicação trouxe uma informação importante, né? Os senadores consideram até um documento muito importante, porque ele apresentou uma carta que o governo teria recebido da farmacêutica Pfizer em setembro e só depois de 2 meses o governo respondeu se ia comprar, se não ia comprar a vacina da Pfizer. E hoje é um dia importante também porque o executivo da Pfizer vai depor. Então é a oportunidade dos senadores colocarem aí algumas questões que deixaram dúvidas para explorar hoje com o executivo da farmacêutica. Aqui no Globo News em Ponto, Cássia, a gente vai ouvir a senadora, a Elisiane Gama, que é do Cidadania. Ela vai conversar com a gente sobre essa expectativa, a opinião dela do depoimento de ontem e como anda a CPI até agora. E também continuamos atentos às investigações lá da Operação Jacarezinho, né, no Rio de Janeiro, uma operação que deixou 28 pessoas mortas. E a gente vai ouvir também aqui com a Bárbara Carvalho, a repórter que está acompanhando desde o começo dessa operação lá direto do Rio. A gente vai ouvir o presidente da Associação de Criminalística para explicar como é que funciona, né, a perícia criminal, o que ficou faltando para ser preservado nos locais ali dos crimes. Enfim, ele vai explicar todo esse processo dessa produção de provas documentais, né, que é o trabalho aí da perícia criminal. E aí na CBN, como é que está o cardápio, Cássia? Está variado aí como na Globo News. Nós vamos falar também a respeito de todos esses desdobramentos, né, da operação em Jacarezinho. Como você ressaltou, Beth, essa questão da perícia é de grande importância e é bastante dificultada num cenário como o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que houve, por exemplo, a retirada de corpos de pessoas que já estavam mortas, não puderam ser socorridas, e esses corpos foram retirados ali da cena das mortes, o que, obviamente, não é recomendável para que você faça uma perícia depois. Se você mexe ali na cena do crime, na cena em que houve as mortes, fica muito difícil você conseguir fazer uma perícia satisfatória. Então, esse também é assunto para a gente aqui no Jornal da CBN. Nós vamos seguir acompanhando os trabalhos da CPI da Covid-19 no Senado. Hoje, como você disse, é dia de ouvir a Pfizer, né, na figura de representantes da empresa, e nós estaremos acompanhando também de pertinho todas as discussões, todos os detalhes destes depoimentos. E nós também vamos acompanhar hoje aqui no Jornal da CBN a situação da Covid-19 na Índia, que é uma situação das mais difíceis. Atualmente, a Índia é o epicentro da Covid-19 no mundo. E para falar um pouco mais sobre o cenário que os indianos estão enfrentando neste momento, nós vamos ouvir um médico brasileiro que está atuando na Índia. É o doutor Francisco Paque Santos. Ele está atuando na Universidade Guajará Ayurveda e vai conversar comigo e com Milton Jung. Além disso, nós teremos outra entrevista aqui no Jornal da CBN a respeito de uma questão bastante importante para uma parcela numerosa de brasileiros, que é a questão da lei de cotas. Hoje, dia 13 de maio, se completam os 133 anos da abolição da escravatura no Brasil. E essa data foi escolhida pela Universidade Zumbi dos Palmares para lançar um abaixo-assinado pela renovação da legislação das cotas. Da maneira como a legislação foi estabelecida, o que pode acontecer a partir do ano que vem, 2022? O fim dessa legislação, na prática, o fim das cotas nas universidades aqui no Brasil. Para que isso não aconteça, tem esse abaixo-assinado sendo lançado hoje. E a respeito desta movimentação, Milton Jung e eu vamos conversar com o José Vicente, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, ele que também é o líder do Movimento AR. Nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo hoje aqui no Jornal da CBN. Claro, vamos ter toda a análise dos nossos comentaristas a respeito dos principais temas que estão agitando o Brasil e o mundo hoje, Beth. Isso mesmo. Muito bom, Cássia. Todo mundo de olho, de ouvido na CBN. Muito obrigada. Bom dia para você. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Beth. Até amanhã. Vamos para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. Terceiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19, com 628 mil doses, chegou ao Brasil ontem à noite. Com a remessa, a farmacêutica americana totaliza quase 2 milhões e 400 mil unidades entregues de um contrato de 100 milhões de imunizações que deve ser cumprido até setembro. Até o momento, quase 37 milhões e 200 mil brasileiros receberam a primeira dose das vacinas contra o coronavírus. O número equivale a 17,57% da população do país. Já o total de imunizados com as duas aplicações chega a 18 milhões 658, o que representa 8,81% da população brasileira. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu para o pior nível desde o começo do mandato. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 24% dos brasileiros acreditam que a gestão federal é boa ou ótima. Esse número estava em 30% em março. Já o total de pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo passou de 44% para 45%. Outros 30% classificam a atuação de Bolsonaro como regular. O Datafolha ouviu 2.071 brasileiros em 146 municípios entre terça-feira e ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Fluminense venceu o Santa Fé da Colômbia por 2-1 no Maracanã pela Libertadores. Já o time reserva do São Paulo ficou no 1-1 com o Rentistas no Uruguai. Hoje o Atlético Mineiro enfrenta o América de Cali na Colômbia às 9 da noite. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense empatou com o Palestino do Chile por 0-0 e a partida entre Ceará e Arsenal de Sarandí da Argentina também terminou sem gols. Logo mais, 3 times brasileiros entram em campo pela competição. O Bahia enfrenta o Guabirá da Bolívia fora de casa, o Grêmio recebe o Lanús da Argentina e o Corinthians pega o Peñarol do Uruguai. No horário de Brasília, 6h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência tem o professor Mário Sérgio Cortella. Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento agora em direção a São Paulo, na região de Santa Isabel, do quilômetro 178 até o 180, reflexo de um acidente envolvendo 2 caminhões. Esse acidente que já teve as faixas liberadas, mas que ainda deixou reflexo no trânsito. Pela Dutra, quem vai para o Rio de Janeiro encontra uma boa condição. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. 6h35. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre previsão concreta. A constatação dolorida, quando notamos que aquilo que estamos observando, lamentando, que é, sem dúvida, o momento em que se nota, de modo mais expressivo, o conjunto de perdas. Perdas essas que afetam milhares e milhares de pessoas, não só no nosso país, mas pelo mundo afora. E o quanto que haveria uma previsibilidade para impedimento de uma parcela dessas perdas, nem todas elas, mas essa constatação daquilo que foi, que a gente não desejaria de modo algum que pudesse ter sido, embora algumas pessoas se recusassem a dar passos para impedir, né, que assim fosse, o que eu estava chamando de uma constatação dolorida. Ela sempre, sempre nos acompanhará, né, pela nossa existência fora, porque ela é a marca provável de um arrependimento, não só em relação àquilo que deixamos de fazer, mas em relação àquilo que também fizemos sem perceber muito o que era importante. Daí, Alfred de Musset, que é um poeta parisiense, que morreu em maio de 1857, na novela autobiográfica Confissão de um Filho do Século, ali na parte 1 dessa novela, Alfred de Musset escreveu: há um perigo terrível em saber o que é possível, porque o espírito vai sempre mais longe. Uma coisa é dizer-se isto poderia ter sido, e outra é dizer-se isto foi. Veja aí, marca o lugar da lamentação. Uma coisa é dizer-se isto poderia ter sido, e outra coisa, diria Musset, é afirmar isto foi. A constatação da perda. É tempo para o conhecimento. A reflexão de toda manhã com o professor Mário Sérgio Cortella, você tem daqui a pouquinho também no podcast do Jornal da CBN. Venha participar da nossa conversa. Envie sua mensagem para milton@cbn.com.br, cassia.godoy@cbn.com.br. Tem o Twitter, o @JornalDaCBN. Tem o WhatsApp, o 11 99 11 9981, e claro, tem a área de comentários do canal da CBN no YouTube, onde você também pode assistir ao Jornal da CBN, as imagens do Jornal da CBN, assim como você pode fazê-lo também no Globoplay. 6h38. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões. Uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Nosso ouvinte Anderson manda a mensagem para cá dizendo o seguinte: que os trolebus do Tatuapé até São Mateus e também do Parque Dom Pedro não estão operando nesta manhã. Não sabemos ainda o que está havendo por aí, Anderson. Estamos apurando aqui informação. Em breve teremos os detalhes. Você também utiliza esses trolebus? Não conseguiu utilizar esse meio de transporte nessa manhã? Mande mensagem aqui pra gente, por favor. 999-119981. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. O céu continua completamente encoberto aqui na região oeste 1 da cidade de São Paulo. Já conseguiu abrir a cortina aí, meu Deus? Mais ou menos, mas dei uma olhadinha aqui. Começa a abrir. Aos pouquinhos o céu está abrindo. Não a cortina, mas o céu está abrindo. Talvez dê uma melhorada no visual aí, ali do lado de fora na cidade. Qual é a máxima de hoje? 19 graus, é isso? Só 19 graus. Por enquanto a gente tem 14 e à noite teremos mais frio na cidade. 13 graus a mínima. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. 6h42. O meu coração entra em campo com Mirassol. É o verde. Mirassol passa para a próxima fase do Campeonato Paulista, depois de um empate em 0-0 com o Guarani e a vitória na cobrança de pênaltis, 4-3. O Corinthians, um dia antes, já tinha passado com vitória por 4-1 no jogo jogado contra a Inter de Limeira. Ontem foi a vez do Mirassol passar. Para definir aí as semifinais, temos ainda Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Os ouvintes mandando mensagens para cá, escrevendo para o 999-119981. Deixa eu ver aqui, nome deste ouvinte, o Fernando. O Fernando mandou mensagem e já mandou duas fotos para cá. Primeira foto, ele mandou uma foto bonita do céu na região de Ipiranga. Ipiranga? Não, é Jabaquara. Não é muito longe de Ipiranga, mas é outro bairro, né? Então, região do Jabaquara. Lá, Milton, tá acontecendo como acontece aí perto da tua casa. Começando a abrir o dia, o sol querendo aparecer ainda que de forma discreta. Só que apesar dessa abertura, ainda tá frio, viu? Que o diga o José. E quem é o José? O José é nosso ouvinte. O nosso ouvinte, Fernando, é o tutor do José, ou dono, né? Como a gente dizia antigamente. E aí o José tá aqui todo agasalhado, tá muito fofo, com uma roupinha toda quadriculada, uma coisa meio grunge, meio anos 90. Você lembra, Milton, aquelas camisas de flanela? Sim, claro, então, claro, claro. O José tá nesse estilo hoje, sentindo frio. Jornal da CBN. É com real preocupação que temos acompanhado também nesses últimos tempos o avanço da Covid-19 na Índia. O país registrou ontem um novo recorde diário de mortes por Covid, superou a marca de mais de 250 mil pessoas mortas. O número de infectados já passa de 23 milhões e esses são dados oficiais do governo indiano. Além disso, o país também acaba enfrentando, em função dessa grande massa de pessoas infectadas, doentes e outras mortas, acaba enfrentando uma forte pressão sobre todo o sistema hospitalar. Com cenas muito parecidas com aquilo que a gente assistiu e assiste aqui no Brasil, falta de leitos hospitalares, oxigênio, remédios, enfim, cenário bastante complicado. E nós vamos pedir hoje a ajuda do Dr. Francisco Paque Santos, que é um médico brasileiro, que está na Índia, um médico brasileiro que atua no Gujarat Ayurveda University e que pode nos ajudar a descrever um pouco essa situação que está sendo vivida pelos indianos nesse momento. Dr. Francisco Paque Santos, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo convite, Milton. Muito bom dia a você e a Cássia e a todos os ouvintes. Bom dia. Dr. Paque, como é que o senhor descreve hoje a situação da Índia? Bom, o que vocês têm visto na mídia É parcialmente verdade. Nós tivemos, nós costumamos dizer agora aqui que o pior momento provavelmente tenha passado. A gente, apesar de ter enfrentado exatamente a situação que você descreveu, Milton, em termos de batendo os recordes, e os recordes de mortes vão aumentar, porque nós tivemos nas duas semanas anteriores em torno de 400 mil casos por dia, uma média de 1,5% a 2% de mortes. Nós teremos de 6 mil a 8 mil mortes dentro de 14 dias, mais ou menos. Porém, o número de casos, a exponencial que vinha subindo do número de casos por dia, já começa a encontrar uma linha de equilíbrio. Então, provavelmente, as medidas que o governo tomou um pouco mais rígidas, de lockdown diário em algumas cidades, no país todo, e lockdown total em algumas regiões mais severas, e toque de recolher à noite, devem estar começando a surtir algum efeito. Porém, a gente ainda encontra nos hospitais um número grande, uma procura grande, né? E a cepa indiana tem um agravante dela ser parcialmente silenciosa, ou seja, quando o paciente nos procura, ele já normalmente já está num estado bastante avançado de concentração de pó. Como tem funcionado na Índia essa questão da determinação das medidas a serem adotadas para tentar conter a doença? Agora há pouco, o senhor mencionou que já houve praticamente um lockdown nacional. Essas medidas, elas têm ficado a cargo do governo central, do executivo, ou são medidas que são fragmentadas e adaptadas de acordo com a situação em cada localidade? Cássia, as duas coisas acontecem. A primeira reação do governo central foi bastante reticente. Na primeira onda, o governo central agiu de forma bastante célere e conseguiu ter uma performance bastante razoável na primeira onda. Porém, na segunda onda, houve uma resistência bastante grande de vários setores da economia, de vários setores do governo, em não decretar o lockdown total de uma forma imediata, ou nacional de uma forma imediata, até pelas características econômicas do país, onde você tem uma informalidade no trabalho bastante grande, e as famílias, os trabalhadores recebem por dia, e recebendo por dia eles têm esse dinheiro para poder sustentar a família. Bom, porém o governo central atrasou-se, mas agora em maio começou um programa do governo central em se decretar um lockdown nacional, respeitando as individualidades e os níveis de severidade de cada cidade. A minha cidade onde eu estou, no interior da Índia, nós temos lockdown diário durante o dia, ou seja, somente as atividades essenciais, e um toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã. Ou seja, se você sair entre 8 da noite, 6 da manhã, você é preso caso não tenha justificativa para prestar na rua. Agora está funcionando, né? Mas foi somente depois da severidade ter alcançado do colapso nas grandes cidades, falta de oxigênio, falta de medicamento e toda sorte de problemas que vocês descreveram, que aconteceu realmente na Índia e ainda está acontecendo, obviamente, mas está num processo de estabilização do horror, né? Uma estabilização do horror, que deve surtir algum efeito positivo daqui a algum tempo, daqui a uma semana ou duas semanas. Eles, inclusive, estenderam o lockdown nacional até o dia 18 de maio. O que demonstra que está caindo? Eles começaram decretando 15 dias e agora eles estão estendendo a cada 5 dias, dependendo da evolução dos números. Tá. Doutor Paquê, como é que funciona o sistema de saúde na Índia? É possível traçar um paralelo com o SUS aqui no Brasil? Olha, o SUS no Brasil é muito mais capilarizado do que o sistema de saúde da Índia. Muito embora, quando a gente olha para a Índia, a gente olha para um país que tem um terço, em números grossos, um terço da área do Brasil e quase 7 vezes a população brasileira. Então, eu tenho um adensamento populacional grande, muito embora exista ainda um grande número de população, um índice grande de população rural. Esse sistema ele é capilarizado, porém ele não chega nas vilas, e nas regiões mais remotas ou de menor adensamento populacional. Ela é composta por 5 sistemas médicos, né? O sistema médico moderno, o alopático, o sistema médico ayurvédico, o Unani, Sida. Eu pertenço a esse segundo sistema médico, o sistema médico ayurvédico, que faz parte do sistema público de saúde. Esse sistema médico ayurvédico, explica para a gente, doutor, como ele funciona. De alguma maneira, ele utiliza as bases do que nós conhecemos na ciência, na medicina, o que ele traz de diferente? Sim, as universidades, as faculdades da Índia, de todos os sistemas, são todas elas com 5 anos e meio, e todos os médicos, mesmo de formação de sistemas tradicionais, nós temos a base curricular de um médico moderno. Ou seja, nós conhecemos medicina moderna, mas o sistema de medicina tradicional. Não existem paralelos diretos entre os dois sistemas, são sistemas fechados, porém existem especialidades de cada um desses sistemas em determinadas doenças. As doenças mais referidas ao sistema ayurvédico são doenças crônicas, cirurgias retoanais, entre outras. E a gente faz a referência, a gente transfere pacientes de um sistema para o outro de forma complementar, ou seja, trabalhamos juntos com os hospitais de medicina moderna. Aplicamos a ciência moderna com princípios antigos, principalmente no que se refere à prevenção de doenças, aumento de imunidade e melhoria na condição de pacientes crônicos. Doutor Paquet, qual é o ritmo da vacinação? Lembrando que a Índia é um importante fabricante de imunizantes. Ela é um importante fabricante de imunizantes, Milton, mas, de novo, nós temos 1,4, quase 1,4 bilhão de pessoas na Índia. Já foram vacinados com uma dose em torno de 140, 150 milhões de pessoas e em torno de 30 milhões com as duas doses. Quando a gente olha para um número absoluto, ele é realmente grande, né? É quase a população do Brasil, ou 70% da população do Brasil. Mas ainda restam 6 Brasis para serem vacinados. Por mais que se produza, não se consegue produzir numa velocidade necessária para se atender. E, novamente, o adensamento populacional, difícil de controlar, um nível de instrução de boa parte da população não tão alto, né? E com algumas práticas sociais que levam a ter famílias com 15, 20 pessoas morando dentro da mesma casa, né? Porque o filho mora em casa, traz a esposa e mora dentro da casa dos pais. A filha casa e vai morar na casa dos sogros. Ou seja, isso faz com que as casas já tenham por si um adensamento grande. E dentro das casas eles não têm esse isolamento. Então, acontece que uma pessoa pega, é contaminada pela Covid, você tem, via de regra, 15, 20 pessoas contaminadas imediatamente. Isso faz com que o número cresça bastante também. Nós sabemos que há dificuldade para ter vacinação para todo mundo, a exemplo do que acontece também em outros países, inclusive aqui no Brasil. Mas entre a população que, de alguma maneira, tem acesso à imunização, existe algum tipo de resistência ou as pessoas vão se vacinar? Há exemplo. Na verdade, as coisas são... O país, Índia, tem muitas diferenças, mas tem muitas similaridades com o nosso país. Existe um sem número de pessoas, as pessoas esclarecidas, essas normalmente não têm resistência e vão ser vacinadas. Mas existe um grande número, um sem número grande de pessoas cooptadas por alguns sectos religiosos, tanto de caráter hindu quanto islâmico ou cristão, que são completamente negacionistas, assim como pessoas com boa formação educacional, e que também são negacionistas. A proporção, eu não saberia lhes dizer qual a proporção, mas em conversas é um número razoavelmente significativo de pessoas ainda negacionistas. Em algumas cidades, as pessoas se recusam a ir em boa proporção. Mesmo no meio médico, do qual eu pertenço, existem pessoas, existem médicos que se recusam, preferem acreditar na imunidade adquirida, né, que pode eventualmente funcionar, mas é uma roleta. Eu, pessoalmente, prefiro me vacinar. Não consegui ser vacinado, porque a vacinação para estrangeiros, mesmo da área de saúde, só foi liberada há 2 semanas. E como eu ainda estou me recuperando de contaminação, eu fui contaminado pelo Covid, isso no final dos sintomas, eu não consegui me vacinar. Eu devo ser vacinado daqui a 3 ou 4 semanas, porque os sintomas agora estão decrescendo. Certo. Doutor Paquet, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado com a gente. Bom, desejar saúde aí, plena recuperação, que não fique nenhuma sequela aí dessa doença. O senhor siga no seu trabalho. Só uma última informação aqui. O senhor fica aí no estado, na região de Gujarat, que é onde é a universidade. Em que cidade o senhor está? Estou na cidade de Jamnagar. Essa cidade, especificamente, nós não temos ainda colapso do sistema de saúde, provavelmente não vamos enfrentar isso, e não houve falta de medicamentos ou oxigênio nessa cidade. Porém, em cidades a 300 quilômetros, que é a maior cidade do estado, tivemos uma situação bastante delicada. Que ali é a Ahmedabad. Ahmedabad, exatamente. Isso, o senhor fica na capital, Ahmedabad, né? Tá certo. Doutor Paquet, obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor, que a gente possa conversar em outras oportunidades aí também, trazendo essas informações, atualizando esses dados. Até mais. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, doutor. Bom dia para o senhor. Conversamos, portanto, com o doutor Francisco Paquet Santos, ele que é da Gujarat Ayurveda University, na Índia, e nos descreve ali um pouco da situação que o país vem enfrentando, as dificuldades que o país vem enfrentando. 6h57. A sua conta de luz aumenta toda hora? Então você precisa saber que tem como reduzir aquela terrível bandeira vermelha que prejudica o seu bolso. O aumento da geração própria de energia solar diminui o uso de energias poluidoras e caras e protege o seu dinheiro. Quem se preocupa com você e com o planeta apoia a energia solar. Brasil, deixa solar crescer. Uma campanha AB Solar. 6h58. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Horas e 58 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui na questão do trânsito pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Vê o que o indicador da CET nos revela a respeito de congestionamentos. Nós ainda não temos trânsito completamente parado em nenhuma via da cidade, pelo menos de acordo com aquele monitoramento que é realizado pela CET. Agora, se você que nos escuta encontrou lentidão pelo seu caminho, pode mandar a sua mensagem aqui pra gente, escrever pro 999-11-9981. Pode nos falar também sobre a situação do transporte coletivo. Mais cedo, nós tivemos algumas mensagens aqui de ouvintes reclamando da situação do trolebus. E aí, nós temos mais ouvintes falando sobre isso. O trolebus ali na região de São Mateus. Antes, nós tínhamos trazido a mensagem do nosso ouvinte Lucas. Agora, o Antônio Araújo, que é, aliás, motorista de trolebus, terminal São Mateus, terminal Penha, diz que houve uma paralisação na garagem para a saída da frota, até mais ou menos 5h30 da manhã. Uma paralisação por causa de uma espécie de assembleia de sindicato. Mas, neste momento, garagem liberada e aí os trolebus estão circulando. Então, você que utiliza esse meio de transporte, encontrou dificuldade nesta manhã, a situação deve gradualmente ser normalizada nessa região que faz esse percurso, né, do trolebus São Mateus, terminal Penha. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Quem quer economia? Eu quero você! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. O Hospital do Servidor Público Municipal, na Zona Sul de São Paulo, vai passar a atender exclusivamente funcionários da Prefeitura e dependentes a partir de agosto. O público em geral será atendido em novas unidades da região. A partir de agosto deste ano, o Hospital do Servidor Público Municipal, na Zona Sul da capital paulista, passará a atender exclusivamente a funcionários da Prefeitura de São Paulo. O público em geral passará a ser atendido em outros dois hospitais da região, o da Bela Vista e da Uninove. A nova UPA Vergueiro será inaugurada também em agosto para atendimento do público. O secretário de Saúde Municipal, Edson Aparecido, afirmou que o público não ficará sem atendimento com as novas unidades. Nós estamos fazendo a UPA Vergueiro aqui ao lado para poder separar o atendimento da população do servidor público. Né? Nós devemos entregar a UPA em agosto e aí então o pronto-socorro e todo o hospital fica exclusivamente para o servidor. A UPA recebe a população da região. E os hospitais referenciados para esse atendimento serão o Hospital da Bela Vista, que o prefeito Bruno Covas entregou, e agora o Hospital da Uninove, que você entregou, que está por enquanto sendo utilizado para Covid, mas que depois também vai ficar um hospital definitivo para a cidade. O prefeito em exercício, Ricardo Nunes, destacou que o atendimento exclusivo era uma reivindicação dos servidores públicos. Transformando esse hospital, ou melhor, retornando esse hospital, ao atendimento exclusivo do funcionalismo público municipal, porque é um gesto do Bruno Covas de reconhecimento ao funcionalismo e de melhor atendimento com uma atenção maior, com equipamento exclusivo para o funcionalismo público. O Hospital do Servidor Público Municipal está passando por reformas. A primeira etapa foi entregue nesta quarta-feira com a reforma geral da infraestrutura do pronto-socorro. A prefeitura afirma que a obra custou R$8 milhões. De São Paulo, Vitória Abel. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Feira 13 de maio de 2021. A CPI da Covid-19 no Senado ouve hoje a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, e o presidente do laboratório, Carlos Murilo. Os representantes da farmacêutica americana deverão falar sobre as negociações com o governo brasileiro para a venda de vacinas ao país. Eles também devem ser questionados sobre uma carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro e outros representantes da cúpula em Brasília em setembro do ano passado, e a demora para a formalização do acordo, que só ocorreu neste ano. Ontem, o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, entregou à CPI a carta da Pfizer, que oferecia vacinas, e disse que o governo demorou 2 meses para responder ao documento. Ele contou que recebeu no Palácio do Planalto, então presidente do laboratório, Carlos Murilo, depois de tomar a iniciativa de dar uma resposta à correspondência. A Câmara aprovou de madrugada o texto base do projeto que flexibiliza normas e dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades e empreendimentos. Entre outras medidas, o texto permite uma licença autodeclarada e tira o poder de veto de comunidades indígenas. Os deputados entenderam que o projeto reduz a insegurança jurídica. No começo da semana, 9 ex-ministros do Meio Ambiente assinaram uma carta na qual disseram que a proposta fragiliza o licenciamento e prejudica o desenvolvimento sustentável do país. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve a prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira, do PSL. O parlamentar foi detido em fevereiro depois de fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal e à democracia. Silveira continua usando tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais, mas pode exercer o mandato e participar de sessões virtuais da Câmara. No horário de Brasília, 7h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Vamos fazer o seguinte, nós temos conversa de primeira hoje com Justiça e Cidadania, com Walter Vanganello Mairovich, mas antes nós temos o Juca Kfouri. O Fluminense é a melhor surpresa brasileira na Libertadores. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. Casares levanta, bota a bola para cá e Paulista, pode ser o desempate, passou pelo goleiro, chutou, bingo! O Fluminense recebeu ontem o colombiano Independiente Santa Fé no Maracanã e não jogou bem o primeiro tempo. Acabou justamente castigado no começo do segundo ao sofrer 1-0 e ver em risco sua boa campanha na Libertadores. Mas o Fluminense tem o veterano Fred e tem o menino Kaique. Aos 37 anos, o artilheiro Fred tem idade para ser pai de Kaique, que tem apenas 17. São 20 anos de diferença. Pois eis que o menino deu passe com açúcar e com afeto, como diria o tricolor Chico Buarque, pro velhinho empatar o jogo. 1-1. Com açúcar, com afeto, e seu doce predileto. Daí, o técnico Roger Machado pôs Casares e Caio Paulista no jogo. Não é que quase instantaneamente Casares fez um lançamento espetacular para Caio fazer o gol da virada, o do 2-1, que deixou o Fluminense na liderança isolada do seu grupo, 2 pontos à frente do poderoso River Plate e apenas um empate da classificação? Sem exagero, o Fluminense é a surpresa mais agradável dos times brasileiros na fase de grupos da Libertadores. E o Palmeiras é o único time 100% no torneio, porque o argentino Júnior, que poderia empatar com ele, perdeu ontem em casa. Juca Kfouri, pro Momento do Esporte. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta terça-feira, dia 13 de maio de... Ou melhor, edição desta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. 7:09. Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Vanganello Mairovich. Muito bom dia, Walter Vanganello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvintes da CBN. Boa jornada, Cássia. Muito obrigada, Mairovich. Bom dia. Ô, Milton, eu começo com a CPI e o dilema, atenção, o dilema do ex-ministro Pazuello, que está convocado como testemunha. Como todo mundo sabe, o nosso Código Penal tipifica como crime o falso testemunho. A testemunha, quer numa CPI, quer num processo criminal, assume publicamente o compromisso de dizer a verdade. E prestado o compromisso, Milton, a testemunha não pode mentir. Também não pode negar ou calar a verdade. Pazuello, que já estava assustado e nervoso, deve ter entrado em pânico diante do que assistiu na sessão de ontem da CPI. Tenho certeza, Mayrovitch, porque ontem a vida do Fábio Weingarten na comissão não foi fácil, hein? É, ele quase, Cássia, saiu preso de tanto mentir em defesa do presidente Bolsonaro. Olha, Cássia, ele mentiu de fazer corar o Pinóquio da fábula do escritor italiano Carlo Collodi. Não tivesse o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, contemporizado, o Weingarten teria sido preso por falso testemunho em flagrante. No Brasil, Cássia e Milton, o falso testemunho é crime afiançável. Aí o Weingarten tivesse sido preso, caso em flagrante, ele pagaria fiança e não ficaria um minuto na cadeia. Agora, tem outra peculiaridade da lei brasileira. Ou seja, aquele que comete falso testemunho, ele pode se retratar, desde que o faça antes da sentença. Pode se retratar contando a verdade e, retratando-se, sai impune e bola para frente. Mayrovitch, as informações que se tem é que a AGU, como se advogado de particular fosse, né, já prepara um habeas corpus para blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI. Qual é a estratégia a tentar salvar Pazuello? Olha, Milton, é bom esse seu registro sobre a AGU, é importantíssimo. É que o Supremo tem admitido, em casos em que o convocado está mais sujo que pau de galinheiro, e pode ser processado criminalmente, e é o caso do Pazuello, o Supremo, que seja ouvido apenas como informante, ouviu Pazuello apenas como informante, sem prestar o compromisso de testemunha, quer dizer, sem ter que dizer a verdade. Isso, Milton, decorre do fato de, no mundo civilizado, ninguém estar obrigado a se autoacusar, a produzir prova contra si próprio. É a consagrada fórmula latina do nemo tenetur se detegere, a forma que evita a autoincriminação. Como o Pazuello disse que era um obediente cumpridor das ordens do Bolsonaro, será certamente ele coautor em crimes comuns praticados pelo presidente Bolsonaro. E o Pazuello, é bom lembrar, já responde a uma ação de improbidade administrativa. Isso pela tragédia de Manaus, onde ocorreram mortes por falta de oxigênio e onde abundava a cloroquina para o tratamento precoce inventado pelo irresponsável Bolsonaro. Agora, Mayrovitch, se de fato for lançada a mão dessa estratégia, isso não significa necessariamente que Eduardo Pazuello vai ter, entre aspas, um final feliz nessa história, né? Olha, sem dúvida, Cássia. Olha, se ele bater a porta do Supremo e virar mero informante, sem o compromisso de dizer a verdade, o Pazuello terá triste fim na vida pública. A lembrar o major Policarpo da obra do Lima Barreto. Vamos lá, vamos virar a página aqui da CPI. Eu queria que você nos ajudasse a entender a situação do ministro Dias Toffoli, do STF. Olha, Milton, é o outro aflito da semana, hein? É o ministro Dias Toffoli, aquele que já apareceu em acusação de corrupção feita por Marcelo Odebrecht e como, aspas, o amigo do meu pai. Lembra, né, Milton? Nesse episódio, o Alexandre de Moraes, colega do Toffoli no Supremo, arbitrariamente ele censurou a revista Cruzoé, que contava suspeitas criminais. Agora, o Toffoli volta à cena. Ele teria, atenção para o tempo verbal, teria embolsado 4 milhões para favorecer dois prefeitos fluminenses. Como isso foi contado em matéria de ontem da Folha pela jornalista Camila Matoso e pelo respeitado jornalista investigativo Fábio Serapião. A Polícia Federal solicitou autorização junto ao Supremo para investigar o Toffoli, e isso por suspeita de corrupção, pela venda de voto, de decisão, e quando o Toffoli estava no Tribunal Superior Eleitoral. E qual que é a origem dessa denúncia contra o ministro Toffoli? Olha, Cássio, o episódio consta da delação do ex-governador Sérgio Cabral. Agora, muita atenção, atenção mesmo. A Polícia Federal teve a cautela a imitar o que se faz na Itália e a lembrar os casos de máfia e da Operação Mãos Limpas, a Polícia Federal teve a cautela de realizar uma verificação prévia dos fatos delatados. E os indícios contra o Toffoli, basta ter olhos de ver e não de olhos de proteger, dão justa causa à apuração pretendida. A suspeita passa pelo escritório da advogada Roberta Rangel, que é a esposa do Toffoli. E como a Folha de São Paulo vai sempre a fundo, um passarinho, Cássia, me contou ontem que novas revelações poderão aparecer na Folha de São Paulo e a chocar ainda mais. Faz sentido um ministro do STF ser exposto a essa situação? Olha, como acontece em países civilizados, isso vale para o Toffoli, não existem pessoas acima de qualquer suspeita. Não existem. Ou seja, inculpável, investigável, jamais. E o Toffoli, ele negou a acusação em nota oficial. E para um tribunal supremo da nação, é bom que tudo fique em pratos limpos, que seja muito bem apurado, é do interesse público e do interesse também do próprio suspeito Toffoli, né? Agora, Mayerov, te ajuda a gente a entender qual foi o caminho dessa história a partir lá da solicitação da Polícia Federal. Olha, a solicitação foi encaminhada para o Augusto Aras, aquele, Cássia, que numas férias e com o Toffoli, atenção, com o Toffoli no plantão judiciário, pediu arquivamento de caso estranho e com Toffoli no meio. O caso foi arquivado pelo próprio Toffoli sem passar por Fachin, que é o relator da Lava Jato. Como destacaram o jornalista Fábio Serapião e a Camila Matoso, e eu coloco entre aspas, essa manobra do Toffoli com o Aras foi classificada como inédita por integrantes do Supremo. Criou um mal-estar. Agora, e num pano rápido, pecúnia olet, ou seja, o dinheiro, pecúnia, tem cheiro. Pode ser, portanto, seguido e investigado. No caso, convém esclarecer sobre os 4 milhões e os demais fatos circunstanciais a envolver o Toffoli, que Milton Cássia, numa linguagem avoenga, pode-se dizer que são casos cabeludos. Muito obrigado, Walter Fanganello Mayerovitch, por esta conversa de primeira nesta quinta-feira. Bom dia e saúde. Até. Obrigado a todos. Bom dia. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. Vacina Sim. Vamos agora informações sobre a vacinação de parte dos funcionários do transporte coletivo em São Paulo. Marcela Marcos. Cássia, funcionários do metrô e da CPTM já podem se vacinar contra a Covid-19 em qualquer uma das 468 UBSs da cidade de São Paulo. Apesar da CPTM ter operação em várias cidades da região metropolitana, a oferta dos imunizantes está concentrada apenas no município de São Paulo, exclusivamente nas unidades básicas de saúde. Portanto, esse público não pode se vacinar nos drive-thrus nem nas farmácias parceiras. Os metroviários e ferroviários precisam apresentar comprovante do cadastro no site Vacina Já, com o QR Code e documento de identificação funcional. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. E na semana que vem começa a vacinação para os motoristas de ônibus. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Guilherme Gimenez vai nos ajudar a entender o trânsito na capital paulista nesta manhã de quinta-feira. Por enquanto, do chão, porque não deu para subir com helicóptero, não deu para decolar com helicóptero da CBN. Céu muito fechado, Guilherme. Bom dia. Oi, Milton. Muito bom dia para você, bom dia para os ouvintes. O céu tá mais fechado para a zona norte da cidade, até algumas regiões da zona oeste. Mas aqui onde a gente está, nosso hangar aqui, tá começando a ficar mais bonitinho o céu. A gente teve um probleminha no equipamento, daqui a pouco a gente deve já estar sobrevoando a cidade, mas a gente já destaca aqui para o motorista o caminho pela Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, o trânsito mais intenso da chegada pela Ayrton Senna até a ponte do Tatuapé e ali na aproximação com o sambódromo do Anhembi, no sentido da Ayrton, tem redução de velocidade pela Tietê na chegada pela rodovia dos Bandeirantes, e entre a ponte da Casa Verde e a ponte Cruzeiro do Sul, nas duas direções da Tietê, prefira seguir pela pista local. Agora... Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Você me conhece há muito tempo. Sou filha da ciência. Existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr. Fui eu quem afastou o pavor da meningite. Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo, da cachumba. Não dê ouvidos a quem tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. Destacando também um caminho pela Radial Leste. No sentido centro de São Paulo, radial com trânsito carregado na passagem pela Jacupêssego, tendo e para na aproximação com a estação Vila Matilde do metrô. Depois, redução de velocidade também na altura do viaduto Alberto Badra, no cruzamento com a Salim Faramaluf e um trecho bem ruim do viaduto Guadalajara até a ligação Leste-Oeste. Para quem vai no sentido do bairro, tendo e para da saída da ligação até o comecinho do viaduto Alcântara Machado, um pouco depois da Avenida do Estado, devido a registro de ocorrência na via. Depois, trânsito melhor e o motorista não enfrenta mais problemas, boas condições no restante do caminho pela radial em direção a Itaquera. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Uma frente fria passou ontem por São Paulo e trouxe chuva volumosa para o mês de maio aqui para a região metropolitana. Só que agora essa frente fria já está na altura do Rio de Janeiro e hoje não tem mais previsão de chuva grossa aqui na Grande São Paulo. Só de vez em quando que pode cair um chuvisco em algumas áreas da região metropolitana. Ao longo do dia, acontece grande variação de nuvens. Tem horas em que o sol vai aparecer, mas tem horas em que o céu vai ficar mais nublado. E hoje a temperatura não vai subir muito, a máxima não passa de 19 graus aqui na cidade de São Paulo. Nos próximos dias, o céu ainda vai continuar mais nubladinho, mas sem previsão de chuva significativa. A temperatura até sobe um pouco mais em relação a hoje, mas pelo menos até o final de semana não tem expectativa do retorno de calor. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Um dado que chama a atenção para o tamanho da desigualdade aqui no Brasil e que está publicado no jornal Agora, com base em informações oficiais da Prefeitura de São Paulo. Pega dois distritos. Arthur Alvim, Zona Leste. Perdizes, Zona Oeste. Quando você compara esses dois distritos e leva em consideração o número de pessoas mortas por Covid-19, o que se identifica a partir desse levantamento que foi feito pelo jornal Agora? O risco de uma pessoa que não tenha chegado aos 60 anos ainda, portanto não é considerada idosa, porque oficialmente os idosos têm de 60 anos para cima, mas o risco de uma pessoa com menos de 60 anos morrer por Covid-19 em Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo, é 4,5 vezes maior do que se você vive, por exemplo, na região de Perdizes. Com base nessa comparação, nessa análise que leva em consideração o registro mais recente de mortos pelo coronavírus, feito pela Secretaria Municipal de Saúde por faixa etária e por distrito de residência das mortes. Em Arthur Alvim, uma taxa de mortes por 100 mil habitantes, até 59 anos, é de 101,5 por 100 mil habitantes. Só Água Rasa, que também é na Zona Leste, tem uma taxa maior do que essa, tá? Mas em Perdizes é de 18,7 mortes por 100 mil habitantes. Então você vê a grande diferença que tem. Para ficar mais escandaloso ainda, como a Zona Leste de São Paulo sofre por falta de estrutura, etc, etc. Entre os 10 distritos com maior taxa de mortes por 100 mil habitantes, 7 ficam na Zona Leste de São Paulo. Isso revela claramente a desigualdade que existe aqui na nossa região, intensa desigualdade que existe e que precisaria ser prioridade de toda e qualquer prefeitura. Jornal da CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. O Brasil pode chegar hoje à marca de 430 mil mortes causadas pela Covid-19. Ontem, as secretarias estaduais de saúde confirmaram mais 2.545 vítimas da doença. Desde o começo da crise sanitária no país, em 26 de fevereiro do ano passado, mais de 15 milhões 360 mil brasileiros foram contaminados. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. A vacinação contra o coronavírus nos transportes metropolitanos começa hoje na cidade de São Paulo. Os novos postos funcionarão em algumas estações da Companhia de Trens Metropolitanos e do metrô. Também foram montados postos em terminais de ônibus. No Rio de Janeiro, a Prefeitura antecipou o calendário de vacinação para pessoas com comorbidades. Hoje podem ser imunizados homens com 47 e 48 anos e mulheres com 46 e 47. A Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, na Bahia, fecharam um acordo para a indenização de 4 mil trabalhadores da montadora e cerca de 1.000 funcionários das empresas de autopeças que operam no complexo. A fábrica será fechada nas próximas semanas. A proposta é similar à negociada com empregados da unidade de Taubaté, no interior de São Paulo, há um mês. No horário de Brasília, 7h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cadê o Zandenberg? Pergunta alguém que está nos acompanhando agora. Calma, o Zandenberg está chegando na sequência. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. 7h31. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Sardenberg. Milton, como vai? Cássia, ouvintes. Bom dia, Sardenberg. Ô, Sardenberg, não precisou mais de uma semana de CPI para a gente ouvir um TG preso, hein? Quase. Tudo bem, né? Que não levaram à frente o TG preso, mas foi sob ameaça ali, né? É. Só pede para avisar o pessoal aí da comunicação, da técnica, eu estou com um retorno muito forte. O meu som está voltando. Ah, bom, agora está ok. Ah. Agora está ok. O do depoimento. Enfim, confuso como foi, eu acho que ele traz três pontos. Um, ficou evidente que o governo negligenciou a compra da vacina, que nem deu a menor, não deu a menor satisfação para uma oferta de vacinas feita em setembro. Isso em si, só isso, já é gravíssimo, porque a questão é a seguinte: as pessoas brasileiras morrerem de uma doença para a qual existe vacina é gravíssimo, né? E a falta de vacina se deve essencialmente à ação ou à inação do governo federal, que teve a oferta da vacina e não a comprou. E revela também uma confusão danada, né? Porque parece que o governo nem tomou conhecimento da carta, ela se perdeu lá pelos escaninhos. Ontem, por exemplo, a nossa colega Natuza Neri falou com o vice-presidente Mourão, e o vice Mourão disse que procurou lá, mandou procurar lá no gabinete dele e não achou a tal carta, que não era para ele não e que ele não tem nada a ver com isso. É verdade que ele tem tido assim uma atitude de dizer que ele não tem nada a ver com o governo, que ele está se afastando desse governo, né? Mas o fato é que ele disse que o gabinete dele não achou a carta. Então, revela, por outro lado, uma enorme confusão dentro do governo. Esse é o primeiro ponto e já, em si isso já é gravíssimo, né? Porque um secretário de comunicação que soube da carta por vias indiretas, via um acaso, né? Um amigo de um amigo que sabia e foi atrás de iniciar a negociação. O fato é que o Brasil comprou a vacina 6 meses depois dessa primeira carta e se as objeções que foram levantadas lá atrás eram sérias, então o governo não poderia ter comprado a vacina depois e comprou. Então foi claramente um erro enorme do governo que custou muitas vidas de pessoas que não foram vacinadas. Segundo ponto, a posição do governo Bolsonaro fica muito enfraquecida, porque esse fato criou mais problemas para o depoimento do Pazuello, que está numa situação de se distanciar do governo. Quando saiu essa entrevista do Weingarten na Veja, a primeira impressão que a gente teve, né, Milton, foi que a ideia era livrar a cara do Bolsonaro e jogar toda a culpa em cima do Pazuello, né? Parecia isso, né? Mas depois o Bolsonaro parece que ficou insatisfeito com a entrevista e, finalmente, os últimos movimentos do Pazuello indicam que ele não parece muito afim de assumir essa culpa, não. ele está querendo ter advogado próprio, não quer falar, está pensando em ter um habeas corpus para não falar e tal, porque se ele tiver que falar a verdade, a situação vai ficar extremamente complicada, porque conforme foi mostrado ainda ontem nos tweets, nas propagandas veiculadas pela SECOM, o governo sim fez propaganda contra o uso de máscara, propaganda para sair de casa, fez propaganda do tal do tratamento precoce, inclusive para crianças. Quer dizer, o governo fez tudo isso. A SECOM fez isso e só pode ter sido por orientação do Ministério da Saúde. Então, criou um problema maior para o Pazuello e, ao criar um problema maior para o Pazuello, criou um problema maior para o presidente Bolsonaro e seu governo. E tem um terceiro ponto que eu acho que está passando assim meio batido, Milton e Cássia, que é o seguinte, é a posição do Centrão. Para o Centrão, aquele grupo de políticos que está sempre no governo, né, qualquer que seja o governo, para o Centrão interessa um presidente fraco dependente dos votos do Centrão para que não avance o impeachment. Ora, e um presidente fraco, assim dependente do Centrão, é um presidente que vai ter que entregar cada vez pedaços maiores do orçamento para o pessoal, como já está entregando naquele orçamento secreto levantado aí, descoberto pelos nossos colegas do Estadão. Então, o Centrão fica naquela situação delicada que é a seguinte: o presidente está enfraquecido e está sendo obrigado a entregar cada vez mais as exigências do Centrão. Por outro lado, a pesquisa que saiu ontem, né, mostra que o Bolsonaro perde do Lula em 22, pela pesquisa, que é o retrato de hoje, o Bolsonaro perde do Lula. E você sabe que o Centrão não é de perder. Então, o Centrão fica naquela situação: até quando a gente fica com o Bolsonaro e quando desembarca? Quando desembarcar, o Bolsonaro está perdido, né? Está perdido porque ele não vai ter mais nada. Aquela base bolsonarista de raiz é muito pequena. Então, como o Centrão já foi Lula, não teria problema nenhum em voltar a ser Lula, né? E essa é a grande preocupação do presidente Bolsonaro. Resultado disso tudo, a CPI, CPI é assim, aquela história, né? Quer dizer, tem fatos ali que já se sabia, por exemplo, da história da carta, já se sabia, boa parte do depoimento do almirante Barnett já se sabia. Agora, quando isso fica exposto na CPI, em televisão, em comunicação direta, o bate-boca e tal, a coisa ganha um sentido, um símbolo, uma simbologia muito maior, né? E esse é o ponto agora. Do ponto de vista assim, bem estrito, hoje tem o depoimento dos executivos da Pfizer e a gente vai saber direitinho o roteiro, né, das negociações. Mas eu acho que isso já não é o mais importante, porque isso está estabelecido. O mais importante é, de novo, o depoimento do Pazuello e, mais importante, é como o Centrão vai mudar a sua relação com o governo Bolsonaro. O resumo é que a situação do Bolsonaro ficou muito pior ontem, tanto por causa da CPI, quanto por causa dessa última pesquisa. E tem um detalhe... Diga, Milton. Não, por favor, qual é o detalhe? O detalhezinho é que quando eles começam a brigar é que fica interessante, né? Você também, hein, Sérgio? Quando fica senador brigando com senador, fica interessante porque um revela a sujeira do outro, né? Pois é. Isso me remete à frase da coluna de hoje do Merval Pereira no Globo, lá no final da frase, quando ele diz, deixa eu puxar aqui, inclusive, rapidamente, quando ele fala da briga, diz dois, o final da sessão deu-se em clima de baixaria, com bate-boca em que ambos os senadores, Flávio Bolsonaro e o relator Renan Calheiros, se xingaram de vagabundo, sem que houvesse condições de definir quem tinha razão, ou se os dois estavam certos. Palavra do Merval Pereira. Se vira com ele. Aquele momento em que a gente fica do lado da briga, né? Não, é porque eu diz assim, e as rachadinhas? E aquele dinheiro que você pegou e tal? Não sei o quê. Não, continua falando aí. Não, entrega tudo. Um abraço, Sadenberg. Até mais. Beleza. Brinquei com o Sadenberg logo na abertura do Jornal da CBN aqui sobre o Teje Preso, que o Teje Preso foi uma expressão que acabou entrando para o folclore da política brasileira. Isso numa daquelas CPIs lá de trás, na CPI do banco, em que o presidente do Banco Central, na época Chico Lopes, que era a CPI dos bancos, isso foi em 99 ainda, compareceu à CPI, aí começou a falar isso, falar que não queria dar informação, aquela coisa toda. E de repente se ouviu assim ao fundo o grito da senadora Heloísa Helena, que era do PSOL, né? Ou é do PSOL, era senadora na época, assim, deixe preso, tal. E aquilo ganhou aquele áudio, ganhou fama aí no Brasil inteiro, aí virou um... Sim, na época não tinha meme, né? Mas virou um meme da época, né? O deixe preso. Mas enfim, e acabou preso. E acabou preso, tem mais esse detalhe aí. Foi solto depois, mas acabou preso. Chico Lopes, que, enfim, acabou saindo do Banco Central. 7 horas e 41 minutos agora. Assunto importante aqui, discussão importante no país, até porque nós não podemos perder alguns avanços que a sociedade obteve. E para que a gente fale sobre que avanços são esses, eu convido a conversar conosco agora o professor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que lidera o movimento AR e que está à frente de uma ação para que se renove as leis de cotas raciais no ensino superior e concursos públicos. Professor José Vicente, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Um grande prazer poder falar com você e com todos os nossos queridos ouvintes. Vamos situar aqui o nosso ouvinte. Por que a necessidade da renovação? Porque a própria lei que criou previa, depois de 10 anos, esta renovação. Existe algum risco? Todo o risco, viu, Milton? Todo o risco. Nós, ao longo do processo de implementação dessa lei de cotas, tivemos aí dificuldades, problemas e resistências de toda a natureza, mas isso dentro de uma conjuntura, diríamos assim, um pouco mais favorável para essas medidas, né? A conjuntura atual que está estabelecida é uma conjuntura de não só resistência, mas de contrariedade, mesmo a ampliação das medidas afirmativas é de toda a natureza. Então, nós temos um governo que tem uma posição muito firme e contrária às ações de cotas, às ações afirmativas. Nós temos um ambiente político que está muito poluído e contaminado, né, para combater e limitar esse tipo de ações. E nós temos, ao final, uma necessidade premente e emergente de permitir que as cotas sejam ampliadas por mais 10 anos e continuem cumprindo, não é, esses resultados extraordinários que ela disponibilizou para todos os brasileiros até hoje. Professor, quantas assinaturas precisam ser coletadas para que, de fato, a gente tenha apoio suficiente para essa legislação ou para a renovação dela? Na verdade, a lei determina que uma propositura legal, ou seja, um projeto de lei que acresça 20 mil assinaturas, ele já pode, então, se constituir como um projeto de lei especial, pular algumas etapas e já ir direto para uma análise do plenário, né? Então, o mínimo é 20 mil. Agora, o nosso desejo é que consigamos muito mais do que 20 mil assinaturas para que o Congresso e para que os congressistas conheçam que grande parte do povo brasileiro coaduna com essa ideia e apoiam essa ideia, né? E estão ali manifestando o seu posicionamento nessa direção. Como medir o resultado destes 10 anos de lei de cotas? Talvez dois números podem traduzir esse sucesso. Quando nós começamos a lei de cotas, quando começamos a política de cotas, os negros eram alguma coisa em torno de 3, 4% na universidade pública brasileira. Hoje, o negro alcança 17% daqueles que estão presentes na universidade brasileira e hoje os negros, em grande medida, representam quase 50% daqueles que estão nas universidades públicas brasileiras. Então, você pode, apesar de que, quando a gente fala lei de cotas, a gente está dizendo a lei que é de 2012, mas também pegando o período da implementação da lei das ações afirmativas de cotas, que começam ali já a partir de 2003. Então, esse conjunto de intervenções, ao final, fizeram uma transformação estética na Universidade Pública Brasileira. Os negros não estavam na Universidade Pública, não se apresentavam esteticamente, e hoje, né, 50% dos negros estão dentro do espaço da Universidade Pública. E, por outro lado, um número significativo é que, nesse exato momento, Milton, nós devemos ter alguma coisa em torno de quase 1 milhão de jovens negros se preparando para sair dos bancos escolares, tanto das ações afirmativas das cotas nas universidades públicas, tanto também das ações afirmativas no ProUni. Né? Então, nesses dois ambientes, nessas duas políticas, quase 1 milhão de jovens negros estão saindo para o mercado de trabalho. Se a gente pôs daí numa linha do tempo, a gente diria, nunca antes na história do Brasil, tantos negros saem dos bancos escolares universitários para poder ajudar o país a promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Professor, quem está escutando essa nossa conversa e gostaria de aderir, gostaria de assinar, como faz? Pois é, nós vamos lançar hoje, hoje é o dia 13 de maio, hoje é o dia que nós estamos comemorando 133 anos da abolição da escravatura, e para celebrar, para comemorar, para marcar esse momento importante, nós estamos lançando um movimento nacional Cota Sim, né? Que é composto de medidas de esclarecimento, de informação sobre o que é as cotas, o que foram as cotas, de que maneira que ela se desenvolveu e que tipo de benefício que ela produziu para todos até agora, e também fazendo um chamamento para todas as pessoas que têm um apreço, né, para esse trabalho, para essa medida, para que eles possam entrar no nosso site, no site do Movimento AR, e ali tem um ambiente em que ele pode acessar e deixar então, a sua adesão. Ele pode preencher os dados e ali deixar registrado a sua adesão, que tão logo isso esteja disponibilizado, né, alcance esses números mínimos de 20 mil, a gente vai fazer chegar ao Congresso Nacional. Mas é entrar no site do Movimento AR, ali na frente do site já tem o ambiente para fazer adesão, apertar o botão, colocar os dados e está feita a operação. movimentoar.com.br. Qualquer dúvida, é só escrever Movimento AR em qualquer site de busca e você vai cair diretamente lá na página onde já há essas informações de forma aberta. Para a gente fechar aqui essa nossa conversa, o senhor chamou a atenção dos resultados nesses últimos 10 anos das ações afirmativas e que ampliaram o número de negros na universidade e que saem dos bancos universitários. É possível já verificar este mesmo impacto no mercado de trabalho? Não, infelizmente não, Milton. Se a gente pegar as estatísticas de 10 anos atrás, quando começou a lei de cotas, e fazer uma comparação com hoje, do ponto de vista do acesso do negro no mercado de trabalho, especialmente naqueles postos intermediários e nos postos de direção, nós vamos perceber que há 10 anos a presença do negro nesses postos era 5% e 10 anos depois continua sendo 5% com uma presença, com uma não presença terrível, principalmente da mulher negra. Então não tem mulher negra nos postos de gestão da média gerência para cima, não tem negros e nós não conhecemos ainda no nosso país, infelizmente, um presidente ou uma presidente negra nas 5 mil maiores empresas do nosso país. Então isso daí dá uma dimensão das dificuldades de que, apesar de produzir os insumos, apesar de produzir os recursos humanos aos borbotões e de altíssima qualidade, isso não tem sido suficiente para que eles possam ser integrados, internalizados, em regra, no ambiente empresarial do nosso país. Que barreira é essa que ainda existe? Chamam-na de viés inconsciente. Os teóricos chamam de racismo estrutural. Professor José Vicente, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui neste 13 de maio e trazer aí também o convite para que as pessoas que apoiam essa ideia estejam ao lado do Movimento AR neste abaixo-assinado Cota Sim pela renovação das leis de cotas raciais no ensino superior e concursos públicos. Obrigado e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Milton. Um bom dia para você, para a Cássia, e um bom dia também para todos os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Professor José Vicente é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e conversou com a gente aqui no Jornal da CBN. 7h50. Agora sobrevoando a capital de São Paulo, a gente fala da rodovia Anhanguera, sentido Marginal Tietê, com trânsito carregado, bastante lentidão do quilômetro 26 até o 22 na passagem pelo Rodoanel Mário Covas. Depois do Rodoanel, boas condições, motorista só volta a pisar do freio no acesso à Marginal do Rio Tietê. Quem utiliza a rodovia dos Bandeirantes nesse momento pisa no freio também no trecho final do quilômetro 15 até o acesso a Tietê. O restante do caminho pela Bandeirantes na chegada à capital de São Paulo funciona bem no sentido Campinas, rodovia Anhanguera e rodovia dos Bandeirantes com boas condições de trânsito. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800 770 5188. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Agora o destaque vai para a Marginal Pinheiros. Quem utiliza Pinheiros no sentido Interlagos vai encontrando trânsito carregado. Muita lentidão da saída do Cebolão até a passagem pela ponte Cidade Universitária. Depois da ponte Cidade Universitária, trânsito tranquilo até a zona sul da capital de São Paulo, no sentido rodovia Castelo Branco, Marginal Pinheiros, quando e para da saída da Miguel Yunes até a aproximação com a ponte do Socorro. Bastante lentidão também, desde um pouco antes da João Dias até a estação Granja Julieta. Depois da estação Granja Julieta, trânsito livre. Modo Pompeia, projeto completo com apartamentos de 1 a 3 dormitórios ao lado da futura estação Sesc Pompeia. Rua Venâncio Aires, 930. Acesse even.com.br. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Agora são 7:52. O governo de São Paulo avalia a possibilidade de um projeto de testagem de Covid-19 em massa direcionado a setores econômicos específicos. Depois de semanas em queda, as internações de pacientes com coronavírus voltaram a subir. A avaliação interna do governo de São Paulo é de que o atual modelo de combate ao coronavírus no estado, com sucessivos endurecimentos e relaxamentos de medidas de restrição, está se esgotando junto à população e aos grupos econômicos. Após semanas com uma tendência de queda nas internações, o índice parou de cair. A taxa de internações diárias cresceu mais de 2% em uma semana. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, confirmou que o governo paulista prepara um programa de testagem em massa na população. O objetivo é, com esse mapeamento, tomar ações mais setorizadas e não generalizadas, como vem sendo feito até o momento. Elas acontecerão pontualmente e darão a condição, a possibilidade de nós entendermos cada um dos setores em específico para que medidas, especialmente as medidas sanitárias, eventualmente possam ser tomadas ou redobradas pontualmente e não obrigatoriamente para toda a população. O médico infectologista Marcos Boulos, membro do comitê médico que aconselha o governo nas políticas de combate à pandemia, afirma que o objetivo seria isolar aqueles que estão infectados com o vírus e as pessoas que tiveram contato com eles. Com ampla avaliação de diagnóstica, de testes, para saber como que a comunidade está se comportando em termos de contato com o vírus. Então, as pessoas que estão infectadas, eles ficam em casa. Esses, então, você pega todos os contactantes dele, isola as pessoas, e você teria a maior base para detectar aquelas pessoas que sofrem mais risco do que as outras que não sofrem risco. O objetivo do governo é captar recursos no setor privado para adquirir e aplicar os testes, por meio de parcerias com os segmentos econômicos. Associações que representam comércios e serviços enxergam com bons olhos uma mudança na estratégia, mas afirmam que ainda tem dúvidas de que seria possível bancar a testagem, em meio a um cenário de crise gerado pela pandemia. O economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, afirma que há disposição das entidades em ajudar, mas dentro de um limite. A intenção de colaborar, todas elas têm. Agora, atribuir a empresas ônus numa situação como essa nem sempre é viável. O presidente do Conselho Estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, vai na mesma linha. Tem setores como o nosso que estão com o pires na mão, absolutamente endividados. São 14 meses, dos quais a maior parte do tempo ficou fechado e pagando contas. Atualmente, o estado se encontra na fase de transição do Plano São Paulo, na qual está permitido o funcionamento de comércios e serviços, mas com limite de 30% da capacidade e horário de funcionamento das 6 da manhã às 9 da noite. De São Paulo, Vinícius Passarelli. 7h55. Alguém que está com você sempre, que não mede esforços pra te fazer bem, sabe aquele alguém, que não importa buscar o melhor sempre, cuida tanto pra você se sentir bem, sabe esse alguém. Da Bradesco Seguros a todos os profissionais de seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Temos, por enquanto, na região oeste da cidade, 14 graus, mas o sol começou a aparecer por aqui. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 7h58. CBN Dinheiro. Com Mauro Raufeld. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. O índice Nasdaq de ações de tecnologia já caiu 8% nos últimos dias e está contaminando outros mercados de risco, como mercados emergentes, inclusive o mercado brasileiro. O motivo desta vez é o receio de que a inflação das commodities seja forte e que tenha vida longa e que os juros americanos subam mais cedo do que o previsto. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu pouco mais de 4% nos últimos 12 meses. Ou seja, os juros reais estão fortemente negativos nos papéis dos Estados Unidos e da Europa. Isso era mais do que previsto diante do gigantesco volume de moeda injetada pelos bancos centrais nos últimos 12 meses. Quais são as consequências? No curto prazo, juros em alta derrubam o preço das ações e também dos papéis de renda fixa de longo prazo. Juros altos tornam a dívida das empresas e também dos países devedores caras e bastante arriscadas. Juros altos provocam estouro de bolhas especulativas. E olha, você sabe que nós temos aí algumas bolhas espalhadas pelo mundo. O difícil é saber o momento exato em que essa bolha estoura. O que é que você pode fazer? Olha, é melhor tirar o pé do acelerador nos próximos dias. É melhor acompanhar a reação do mercado a este novo cenário. Inflação alta, desemprego alto, crescimento baixo. É melhor ser mais conservador neste momento. Mauro Raufel, para a CBN. 8 horas. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina o afastamento de trabalhadoras grávidas de atividades presenciais durante a pandemia, sem prejuízo da remuneração. A proposta estabelece que as gestantes permaneçam à disposição para exercer as atividades de maneira remota. Grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz estão entre os grupos mais vulneráveis à Covid-19. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, que limita o debate e a capacidade da oposição de obstruir as votações, começa a vigorar hoje. O kit obstrução contava com uma série de requerimentos usados pelas bancadas para adiar a discussão ou retirar determinados temas da pauta. As mudanças tiveram o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, depois de muita discussão em plenário. O presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, vai pedir ao Ministério Público Federal que avalie se o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, cometeu o crime de falso testemunho durante o depoimento de ontem à comissão. Ele atendeu a um requerimento do senador Humberto Costa. O parlamentar alegou que a CPI foi desmoralizada com mentiras e contradições do ex-funcionário do Planalto. O Brasil vai entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio contra a Arábia Saudita caso o país do Oriente Médio mantenha as barreiras impostas às exportações brasileiras de carnes de aves. Sem apresentar justificativas, os sauditas anunciaram na semana passada a suspensão da compra dos produtos de 11 frigoríficos brasileiros. O Planalto procurou autoridades da Arábia Saudita logo após a decisão, mas até o momento não obteve resposta ou constatou disposição para negociações. A informação é do jornal O Globo. No horário de Brasília, 8:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de política para você. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Rodovia Regis Bittencourt tem dificuldades agora, lentidão com vários pontos de parada em direção a São Paulo, entre o quilômetro 287 e o 282, entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Depois do 282, o caminho melhora, mas volta a ficar ruim na altura do quilômetro 274, região já de Taboão da Serra, e vai complicado até a chegada à capital paulista. No sentido contrário, não há dificuldades. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. 8:04. Conversa de política. Às quintas-feiras, Conversa de Política sempre traz um convidado, uma convidada, para bater um papo sobre o que acontece no cenário político brasileiro. E a nossa convidada hoje É, Andréa Jubé, jornalista, colunista de política do jornal Valor Econômico. Andréa, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Alô, bom dia Milton, bom dia Cássia, bom dia ouvintes, eu que agradeço o convite. Bom dia, Andréa. Andréa Jubé, vamos pensar um pouco aí sobre a reação que o governo federal pode ter diante da pressão que está sofrendo na CPI, especialmente depois daquele dia conturbado de ontem com a presença do ex-secretário de comunicação Weingarten. Como que o governo está se mobilizando para tentar tocar a sua narrativa e impactar a opinião pública? Olha, Milton, então, a gente pode se preparar aí para um império contra-ataca, viu? O governo está numa posição delicada. Ontem, apesar das mentiras, né, do ex-secretário, ele foi pego em flagrante, faltando com a verdade, teve aí o pedido de prisão. No entanto, ele contribuiu com informações importantes, ele contribuiu com um documento muito relevante, que foi a carta do executivo da Pfizer enviada ao próprio presidente e autoridades do governo, né? Então, o governo está acuado, mas eles estão preparados. Então, haverá reações em vários flancos. Hoje, por exemplo, haverá uma reação política. É importante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Alagoas, que é a base eleitoral do relator, né? Ele vai inaugurar uma obra importante sem a presença do governador Renan Filho, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve ir nesse evento também. Então, isso é uma reação política. Por outro lado, na CPI, o que será o discurso da tropa de choque governista? Eles vão investir em um ponto que ainda é muito sensível à população brasileira, que é a corrupção. Ontem, um dos senadores, salvo não tenho muita certeza, foi o senador Marcos Rogério, está me falhando, tentaram passar o áudio da mãe do ator Paulo Gustavo, dizendo que roubar na pandemia tem que ser considerado assassinato. Então, já houve dezenas de operações da Polícia Federal nos estados e nos municípios para investigar supostos desvios de recursos públicos, compras superfaturadas de respiradores, de equipamentos, né? Isso vai ser explorado, a CPI vai poder investigar eventuais desvios de transferências de recursos federais, né? Nas redes sociais, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que é responsável informal aí pela comunicação do presidente, ele e os seguidores dele estão batendo na tecla de onde estão os bilhões que o governo federal repassou aos estados. Essa informação, ela foi distorcida, ela já foi tuitada na conta do presidente, porque ela envolve também repasses de recursos obrigatórios. Mas isso pode ser que não seja filtrado lá na ponta, né, pela pessoa que está ouvindo. Então, isso vai envolver uma parte do público. A pesquisa XP e TESP, que foi divulgada nessa semana, há dois dias, o que ela mostrou? Que para a escolha do candidato a presidente, o atributo que os eleitores mais vão considerar é a honestidade. Essa questão foi citada por 33% dos ouvidos na pesquisa. Então, esse é o ponto sensível que a tropa de choque governista já começou a explorar e vai continuar explorando na CPI. Uhum. Ainda falando na CPI, Andréa, nós temos o fato de que a CPI, claro, mobiliza a atenção de uma parte importante da população, inclusive porque tem tido depoimentos quentes, depoimentos agitados, mas ao mesmo tempo nós podemos notar que esse tema da Covid-19, apesar de ser importantíssimo, talvez o mais importante do país nesse momento, também já vem registrando uma certa fadiga por parte de uma parcela da população. Como isso pode fazer com que a gente tenha um impacto dessa questão nas eleições do ano que vem, já que sabemos também que boa parte do que se discute ou a maneira como se discute na CPI já se pensa e já se está de olho no pleito do ano que vem. Então, inclusive, só para acrescentar, episódios como o de ontem, eles não contribuem de jeito nenhum para a credibilidade da CPI. Isso ao contrário, isso aumenta o desgaste da população em relação a esse assunto. Então, a CPI vai ter que se organizar para evitar que isso ocorra, né? A gente já vê, por exemplo, que na vacinação da faixa de 60 a 61 anos está indo muito lentamente. As pessoas não estão muito preocupadas em vacinar correndo, que é um problema para o país. A pesquisa XP também mostrou que diminuiu o medo da CPI, caiu, me parece que de 55% para 50% não tem mais tanto medo, de pegar Covid, né? Então, os senadores governistas veem, por exemplo, que essa rejeição alta do presidente neste momento, ela pode virar. Porque o que se prepara para o segundo semestre? O pagamento do auxílio emergencial está previsto até julho. O que o governo prepara para agosto? Anunciar um novo Bolsa Família turbinado. A gente sabe que os recursos são limitados, mas se conseguir manter o nível do subsídio na faixa dos R$200, R$250, que é a faixa do auxílio, já vai ser um ganho para o governo. O governo já vai ter esse discurso, já vai ter uma parte maior da população vacinada, né? Por mais que haja todo esse sentimento negativo no momento, as vacinas vão chegar. Aos trancos e barrancos, as vacinas vão chegar. Você vê, a gente ainda não tem a dimensão desse movimento, mas as pessoas procurando justamente a vacina da Pfizer, que está aí no centro das investigações da CPI, essa vacina vai chegar lá para agosto, setembro, vai estar mais disponível. Então, os senadores governistas que estão com o presidente, estão montando palanques com o presidente, eles não estão pessimistas. Eles não estão pessimistas. E se você olhar que o presidente, na fase de alta rejeição, ele tem aí 30% de intenções de voto, se ele conseguir reverter isso, ele pode estar melhor no segundo semestre. É um cenário que a gente não pode descartar. A chave para você é como o Centrão vai permanecer ou não no governo? É uma chave importante, porque o presidente, a gente pode dizer que ele conseguiu se eleger sem apoios políticos, mas você vê que no segundo turno ele já tinha palanques estaduais. Então, desde já, ele já está com os palanques montados com o Centrão. Aliados do ex-presidente Lula, né, que acompanharam algumas conversas que ele já começou em Brasília, afirmam que partidos como PP, do senador Ciro Nogueira, que está na tropa de choque da CPI, PL e próprio Republicanos, né, já estariam nos bastidores bem amarrados com o presidente. Se esse cenário virar, se essa rejeição dele não aumentar, né, não há muito motivo para o desembarque do Centrão. Mas isso realmente a gente só vai saber no ano que vem. Perfeito. Por enquanto, o Centrão está junto. Eu lembrei disso até pela primeira informação que você nos trouxe desse evento, não por acaso, em Alagoas, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, tendo a tiracolo Arthur Lira, e não alguém da família Calheiros, de quem é o Estado neste momento. E nós sabemos do embate entre Arthur Lira e a família Calheiros. Quer dizer, isso é claramente esse apoio revelado do Centrão que se expõe ali no palanque. Exatamente. E aí eu estou falando palanque mesmo. André Jubé, muito obrigado pela sua análise, obrigado por trazer aí mais algumas informações para que a gente possa tirar conclusões de como é o cenário político aqui no Brasil e de como as coisas não são tão simples assim quanto às vezes parecem. Porque mesmo um governo acuado, como você chamou a atenção, um governo acuado, por ser governo, por ter caneta, tem poder e pode reagir. Vamos ver como vai ser essa reação. Grande abraço, até mais. É isso, muito, muito obrigada, gente. Até mais, bom dia. Bom dia, nós é que agradecemos você. Andréa Jubé, colunista de política do Valor Econômico, ajudando com a gente nessa conversa de política, Cássia Godoy. Agora são 8h15. Volta para o ouvinte da CBN, a gente destaca agora para quem está seguindo pelo trânsito no sentido do centro de São Paulo pela Radial Leste, no comecinho da saída da ligação até a passagem pela Avenida do Estado, tem trânsito ruim pela Radial Leste devido a um bloqueio de um trecho da Radial ali pela CT para limpeza das faixas da via. O motorista encontra trânsito carregado então no comecinho da Radial, no sentido do bairro, da saída da ligação até a passagem pela Avenida do Estado, depois o caminho melhora. No sentido centro de São Paulo, nesse pedacinho final, tem trânsito carregado do viaduto Guadalajara até a chegada da ligação. Antes disso, o motorista também pisa no freio na passagem pela Salim para Maluf. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar, com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! A Petro Recôncavo acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação consolidada no mercado petrolífero, a Petro Recôncavo agora também faz parte do mercado de capitais. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda! Observando também o caminho pela Salim para Maluf. Quem utiliza a Salim no sentido da Vila Prudente, reduz a velocidade na saída da ponte do Tatuapé e também do cemitério Quarta Parada até um pouco depois da rua Diego Lopes. Para quem vai no sentido da Marginal Tietê pela Salim, anda e para na aproximação com a vereadora Bel Ferreira, restante do caminho sem muitos problemas. Destacando mais da Radial, sentido centro até a Salim para Maluf, tem lentidão ainda da Praça de Vinolândia até o viaduto Dona Matilde e no acesso ao viaduto Alberto Badra. No sentido do bairro, da Salim em diante, o motorista só pisa no freio na altura do viaduto Alberto Badra também. Por menos de R$1 por dia, você economiza nas compras da farmácia. Mínimo 20 até 80% de descontos em medicamentos na rede credenciada. Saiba mais em sabeme.com.br. A Patriani oferece 2 prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos em 2 dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Atenção, escanteio na esquerda, bola enfiada na grande área, desviada pro gol! O São Paulo escalou os reservas e empatou com o Rentistas por 1-1 pela Libertadores. Orejuela fez gol em sua estreia pelo Tricolor, que perdeu um pênalti no segundo tempo com Vitor Bueno. O São Paulo preservou seus titulares para o confronto de amanhã pelo Paulistão Sicredi frente à Ferroviária, em duelo pelas quartas de final. O Corinthians enfrenta hoje o Peñarol em Montevideo pela Copa Sul-Americana a partir das 9h30 da noite. O Alvinegro terá os desfalques de 6 titulares que jogaram na terça-feira contra a Inter de Limeira. O Corinthians estará eliminado do torneio com 1 derrota. O Palmeiras pode usar alguns titulares amanhã contra o Bragantino em jogo das quartas de final do Paulistão. E o Santos tem uma semana cheia de treinamentos para enfrentar na próxima terça-feira o Strongest em La Paz. Momento do Esporte, com Gabriel Dudziak. Muito bom dia para você, Dudziak. Olá, Milton. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Vamos começar por São Paulo? Vamos lá. São Paulo empatou com Rentistas, placar de 1-1, e usou as reservas, como disse o Vinícius Moura, né? E acho que empatou porque usou as reservas. Talvez com os titulares o São Paulo tivesse ganhado. Ainda assim, a gente precisa notar que no segundo tempo de ontem, né, o São Paulo foi melhor do que o Rentistas e teve algumas oportunidades claras para fazer o 2-1. O Vitor Bueno perdeu um pênalti, teve o goleiro Rossi do Rentista sendo a figura do jogo, teve zagueiro tirando a bola de dentro do gol, praticamente, né? Fato é que o São Paulo empatou e com esse empate tem ainda assim uma situação confortável para classificação na Libertadores, mas agora tem a mesma pontuação do Racing. Esses dois times ainda vão se enfrentar. E dependendo do que acontecer nesse confronto direto, São Paulo pode cair para segundo nesse grupo, né? Claro, ainda tem mais um outro jogo depois desse. O que gerou muito debate, né, Milton, foi essa decisão do São Paulo de colocar reservas na Libertadores para priorizar o mata-mata do Paulista. Isso não é muito comum, normalmente os times fazem o contrário, né? Aí vou te comentar também o seguinte, se não me falha a memória, em 2017, quando o Grêmio tomou a mesma atitude, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Na primeira fase de classificação, num desses jogos fora de casa, em que o resultado até que estava de bom tamanho, botou seu time em reserva, deixou o time titular para a competição estadual e, inclusive, empatou, se não me engano, empatou fora de casa também. Uhum. Da mesma maneira que o São Paulo, e bola para frente, jogo que segue, e acabou sendo campeão da Libertadores. Ou seja, não fez mal nenhum colocar o time em reserva. Se serve a história em favor daqueles que tomaram essa decisão no tricolor paulista, está aqui contada a história do tricolor gaúcho e do fim que teve aquela feliz história. Perfeito. Vem cá, conta pra gente aqui o seguinte, e o Corinthians na Sul-Americana hoje? Precisa vencer, né? Precisa vencer para ter chances boas de classificação. Com o empate ainda não está eliminado, com a derrota está eliminado. Mas o empate é assim, é praticamente ser eliminado também, Milton. E precisa vencer o Peñarol, que é o melhor time nesse grupo, e vencer o Peñarol fora de casa usando as reservas, né? Porque o Corinthians também está fazendo essa opção pelo estadual. A diferença aí é a seguinte, na Libertadores classificam os dois primeiros e na Sul-Americana só o primeiro. E aí essa situação do Corinthians, né? Se perder hoje, está fora. Vai ser difícil. O time titular do Corinthians parece que se encontrou, teve uma boa atuação contra o Inter de Limeira, outras boas atuações recentemente, mas o nível cai, né? Evidentemente, quando entram os reservas. E hoje precisa ganhar para seguir com chances reais. Empate não elimina, mas deixa as coisas muito complicadas. Me parece que o Corinthians vai ficar fora da Sul-Americana, Milton. Tá certo. Olha aqui, ó, você sabe que eu tenho uma força-tarefa grande aqui quando eu dou informações, principalmente do meu tricolor, né? E tem uns gremistas aí, né? O Teixeira já mandou lembrar aqui o seguinte, este jogo ao qual eu me referi, em que o Grêmio usou o time reserva numa primeira fase de Libertadores, foi ali naquele jogo que surgiu o Arthur. Arthur que depois foi para a Europa e tal. Então veja assim que é um bom histórico, hein, amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Se o São Paulo conseguir encontrar um Arthur aí nesse time de novo, tá ótimo. Tá ótimo, pode empatar de novo. Tá bom, então. Valeu, obrigado, Dudziak, até mais. Valeu, Milton, bom dia. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, com uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. 8h24. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Neste momento, o motorista que segue pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo encontra, de acordo com informações da CET, já 59 quilômetros de congestionamento. Quem segue neste momento pela Zona Sul é o motorista que encontra mais filas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. 8h25. Jornal da CBN. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Miriam. Ô, Miriam. Quem acompanha o seu comentário aqui no Jornal da CBN atentamente já percebeu que você faz boas prévias dos depoimentos na CPI. Lá no Barra Torres você chamou atenção, vamos prestar atenção se fala técnico ou se fala político. E ontem você já tinha alertado, né? Olha o que vai acontecer hoje pela manhã aí com o Weingarten, é bom ficar atento nisso aí. Hoje tem o pessoal da Pfizer, você antecipa alguma coisa para a gente aqui de expectativa? Pois é, Milton, ontem eu estava falando, né, que assim, tava muita gente com expectativa de que ele fosse lá, fosse fazer grandes revelações. Falei, olha, ele é muito ligado ao Bolsonaro, aos filhos, e ele pode querer blindar o governo. Foi o que ele fez e aí sacrificou a verdade. A quantidade de mentira foi tão grande que realmente aí não tem nem capacidade de prever. Eu não ia conseguir prever a quantidade de mentira que teve ontem lá. Mas podemos falar sobre isso. Depois vou responder sua pergunta. Eu acho que a Pfizer hoje não tem grandes revelações. O que ela vai fazer? O que tinha de importante, por exemplo, a carta que enviou ao governo, a vários destinatários, inclusive o ministro da Economia, o ministro Braga Neto. Aquela carta foi divulgada ontem pelo Fábio Weingarten. Então, a carta já está lá, ou seja, dois meses antes de o Weingarten tomar a primeira providência, eles estavam dizendo, olha, o tempo está esgotando, setembro, portanto. O que eles vão acrescentar é que, na verdade, aquela carta foi o segundo contato, porque em agosto eles já tinham entrado em contato oferecendo aí um número grande de vacinas. Há informações de que eles teriam oferecido 70 milhões de vacinas, a vacina não estava pronta. Mas foi assim que todos os países fizeram, pegaram as promissoras e fizeram um contrato de compra e venda. Não deu certo, não compra, né? Mas esse argumento do presidente Bolsonaro de que não, é só quando tivesse aprovação da Anvisa, evidentemente que não faz sentido, até porque ele fez contratos antes de saírem as autorizações da Anvisa, no final das contas. Isso é uma desculpa que ele dá agora para justificar o atraso. O Brasil chegou atrasado no mercado de vacinas. O presidente sabotou essa busca de vacina, porque ele estava naquela campanha até anti-vacina, principalmente a vacina da Coronavac, a briga com a China. Mas Outros são responsáveis também. O Ministério da Economia, evidentemente, deveria ter tido a noção de que essa é a forma de proteger a economia. O que o Paulo Guedes diz hoje era possível dizer um ano atrás. Então, o que ele vai mostrar hoje é isso. Desde agosto, a gente já estava oferecendo, e aí vamos ver a informação de quanto que eles ofereceram. Provavelmente vão perguntar também das tais cláusulas draconianas e eles vão poder dizer se só exigiram do Brasil ou exigiram de outros países. Mas não se espera maiores revelações, apenas a confirmação dessa ideia de que o governo Bolsonaro foi muito, muito lento. Ele vai tomar cuidado para não falar mal do governo Bolsonaro, porque ele acabou de fechar um contrato. Ele quer vender a vacina dele. Porém, outra coisa que o impede de falar mentira, como foi falado ontem, porque uma empresa americana, uma empresa de um grande país, de uma democracia, sabe que esses hearing, como eles chamam no Congresso, essa prestar depoimento no Congresso, você não pode mentir. Então, eles estão acostumados com isso. Eu acho que ele vai dizer exatamente a verdade, mas ele não vai querer brigar com o governo, porque ele já está fazendo contrato com o governo. Mas a de ontem foi um escândalo, viu, Cássia? E o quanto foi de mentira aqui. Eu fiz uma lista da lista Pinóquio, mas ela é interminável. Eu aposto que na sua lista tem a questão das campanhas do governo, em que houve muita contradição, né, Miriam? Muita contradição. Campanhas, por exemplo, ele falou que fez 11 campanhas, e essas campanhas, a maior parte das campanhas era, na verdade, a parte econômica, que tinha que voltar a trabalhar, que é a atividade econômica. As campanhas que ele falou lá não foram campanhas de estímulo à vacinação, estímulo ao isolamento social, estímulo à proteção, né? Ficou claro lá, e até o senador Humberto Costa mostrou a lista. Mas teve uma coisa que o senador Tasso Gereissati perguntou que foi determinante para ver o tamanho dessa mentira em relação à campanha, como você disse. É que aquela campanha Brasil Não Pode Parar, ele inicialmente disse que não sabia se era da SECOM ou não, e eles mostraram que era da SECOM, foi assinado e divulgado pela SECOM. Depois ele disse que ele estava com Covid na época e portanto, estava fora do trabalho. E não estava, porque ele deu uma live com Eduardo Bolsonaro, vocês divulgaram, e ele fala claramente que é a vida que segue, eu estou aqui ativo, isso prova que a Covid não é tão sério assim, porque eu estou em contato com ministros, em contato com, aprovando campanhas e em contato com os criativos das agências publicitárias, ou seja, ele mentiu nesse aspecto. Ele disse que ele não negociou com a Pfizer, ele contou vários diálogos, que é diálogos de negociação. Ele disse que não chamou de incompetente a equipe do Ministério da Saúde e a Veja divulgou o áudio. Ele justificou a não compra pelo governo brasileiro das vacinas, dizendo que o Ives Gandra disse para ele, que ele falou com o Ives Gandra, que o Ives Gandra disse que não podia assinar. Só que depois ele acabou admitindo que ele falou com o Ives Gandra no dia anterior a que ele foi lá. Enfim, ele optou pela ligação dele com Bolsonaro e fugiu da verdade o tempo todo. Milton e Cássia. Não por acaso, teve como advogado de defesa ao final da CPI o senador Bolsonaro. Muito obrigado, Miriam. Até amanhã. Até mais. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. 13 estados registram alta no número de casos de Covid-19 na comparação com duas semanas atrás. A situação influencia a taxa nacional, que subiu no período e atualmente está em 60.746 diagnósticos diários. Apesar da queda da quantidade de mortos, o número elevado de infectados aponta para a continuidade da gravidade da pandemia nos próximos meses. Ao todo, mais de 15.360.000 brasileiros foram contaminados, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. 76.638 pegaram a doença em 24 horas. O balanço é feito com base nos dados das secretarias estaduais de saúde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou de madrugada uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que institui a impressão dos votos da urna eletrônica. A proposta de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. O assassino confesso da menina Raquel Genofre foi condenado a 50 anos de prisão. Carlos Eduardo dos Santos responde pelos crimes de atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado mediante meio cruel e ocultação de cadáver. O corpo da criança de 9 anos foi encontrado numa mala de viagem na rodoferroviária de Curitiba no ano de 2008. O número de palestinos que morreram nos bombardeios israelenses em Gaza chega a 83. 17 menores estão entre os mortos. Os ataques também deixaram 487 feridos. Os dados são do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamita Hamas. Fontes militares de Israel informaram que o país bombardeou a região mais de 600 vezes desde segunda-feira. Já os palestinos lançaram mais de 1.600 foguetes contra o território israelense. No horário de Brasília, 8h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho, outras informações para você. E tem ainda Márcio Atala. A Guarapiranga tem um trecho de congestionamento no sentido do centro, começa pouco antes do Parque Guarapiranga e se estende até a chegada à Ponte do Socorro. A sequência do trajeto sobre a Ponte do Socorro e também pela Avenida Washington Luiz não tem dificuldades, assim como o caminho pela Guarapiranga no sentido do bairro. Jornal da CBN. De volta aqui ao Jornal da CBN, queria trazer para você uma reportagem. A reportagem é da Marcela Lorenzetto, que fez um levantamento sobre o custo de material eletrônico e mostra claramente assim, a grande diferença que nós temos de valores nos produtos que são vendidos aqui no Brasil e lá fora. E por que que isso ganha alguma importância? Isso ganha importância porque mostra dificuldade de acesso à tecnologia e de como a nossa economia está enfraquecida. Artigos tecnológicos importados chegam ao Brasil custando mais do que o dobro do valor. O brasileiro que comprar, por exemplo, o modelo mais completo do iPod Pro, pode desembolsar cerca de R$17 mil só para pagar impostos. De acordo com um levantamento internacional, o Brasil tem o iPad mais caro do mundo. Você pagaria R$30 mil por um iPad? Não, coisa supérflua, né? Tem coisa mais importante para você fazer com esse dinheiro. Lógico que não, porque é muito dinheiro para um iPad. Nunca. Não faz o menor sentido. Não, porque eu já tenho um. O equipamento tem uma tela de 12,9 polegadas com 2 terabytes de memória e conexão por Wi-Fi ou 5G. Mas apesar das qualidades, até os mais fanáticos por tecnologia reconhecem que o valor do iPad Pro, a versão mais completa do tablet da Apple, está alto no Brasil. Na comparação com outros países, o produto se torna o mais caro do mundo, de acordo com o ranking do site japonês Nuken, especializado no ramo. Nos Estados Unidos, este mesmo aparelho custa pouco mais de $2.300, preço acima até dos padrões norte-americanos. Em reais, o valor chega a pouco mais de $12.500. Mas para comprar pelo site oficial da Apple no Brasil, é preciso desembolsar R$29.999. O motivo para essa diferença enorme é a tributação, que não se limita apenas aos produtos da companhia. É que nós temos vários impostos cobrados sobre o mesmo produto. Então, quando nós olhamos e vimos imposto de importação, PIS/COFINS, ICMS desembaraço aduaneiro, ICMS submissão tributária, além do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, eu acredito que em nenhum outro país do mundo nós tenhamos uma somatória de impostos tão grande. Esse é o Haley Henares, presidente da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Ele explica que os principais vilões são dois impostos específicos. Eu acho que nós temos aqui dois vilões. Temos o imposto de importação, que chega em 16%, e nós temos o ICMS, submissão tributária, que chega a 12% sobre uma base de cálculo, às vezes, adicionada de 50% do valor da importação. Produtos eletroeletrônicos utilizados em larga escala, inclusive para com maior acessibilidade ao mundo digital para a população, com a necessidade de acessibilidade, deveria ter um imposto de importação com alíquota menor. Até mesmo itens projetados para serem mais acessíveis, como os rastreadores digitais AirTag, que custam em torno de $29 nos Estados Unidos, chegam ao Brasil valendo quase R$400. Quando o assunto é tecnologia, os entusiastas e aficionados por marcas específicas sofrem com os impostos. O designer William Max teve o primeiro computador da marca, o Mac, em 2008. Desde então, sempre dá um jeito de garantir os produtos da Apple. Ele conta que, às vezes, importar e pagar as taxas sai mais em conta do que comprar no Brasil. Tem produtos, sim, que eu já comprei de importador, já comprei de fora, já trouxe de amigos também que, às vezes, estava viajando, aproveitava a viagem, trazia para mim. Alguns eu compro em varejistas aqui também, que é uma dica, porque, às vezes, você encontra o mesmo produto, às vezes, em um varejista aqui no Brasil mesmo, com um desconto muito bom. O comentarista de tecnologia da CBN, Tassius Veloso, diz que apesar da alta carga de imposto sobre os produtos importados, o consumidor brasileiro continua atraindo as empresas. No fim das contas, o que a gente tem é algumas empresas que tentam segurar as pontas, lançar aparelhos mais baratos e menos sofisticados aqui no país, e outras que desistiram de operar nesse nosso mercado ou mesmo no mercado de dispositivos móveis. Temos como exemplo a Sony e a LG. Mas existe o caminho inverso também. Tanto que, nos últimos tempos, a gente viu a chegada da Realme, que é uma empresa novata do setor de eletrônico e que desembarcou no Brasil agora, no finzinho de 2020. No caso dos aparelhos da Apple, a empresa não fornece informações sobre a diferença de valores para outros países. Apesar de preços exorbitantes, o Brasil continua sendo um mercado prioritário para a companhia. Com colaboração de Arthur Ferreira, de São Paulo, Marcela Lorenzetto. Vamos pensar aqui o seguinte, qual é a importância aí, alguém vai estar dizendo aqui, pensando, mas eu não preciso de um iPad, eu não preciso de um equipamento eletrônico, isso não vai fazer diferença na minha vida. A questão é que a reportagem mostra que essa realidade, ela também se reflete nos produtos e na matéria-prima que o Brasil precisa muitas vezes para fabricar ou produzir outros equipamentos, aí sim, essenciais. Então, é uma distorção que acaba gerando na produção. E isso impacta no bolso do brasileiro de uma maneira geral. Você não precisa de um iPad, eu não preciso de um iPad, aliás, jamais pagaria R$30 mil por um iPad, mas certamente há outros produtos que têm a sua vida mais cara aqui no Brasil em função dessas distorções. 8 horas e 42 minutos. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Muito bom dia para você, Márcio Atala. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. O Newton Roncoleta, que é de Urupês, manda a mensagem para cá, e não só a mensagem, ele mandou para cá o treino completo dele. Ele tem 50 anos, tem 1,90m, 114 quilos, está voltando a praticar exercícios, quer diminuir circunferência abdominal, mandou para você o treino aeróbico dele e queria uma análise sua para saber o que, que ele faz com mais tempo, com maior frequência, etc. Como é que ele se organiza? Olha, Milton, quando a gente fala de treino aeróbico, é importante a gente pontuar algumas coisas. São três tipos de estímulos, basicamente, né? Você pode ter um treino onde você vai fazer ele por mais tempo, mas com uma intensidade menor. São esses treinos que os treinadores, as pessoas chamam de longão, né? Então você vai fazer um treino de 40, 50 minutos e a sua sensação de esforço é uma sensação de esforço de 0 a 10, um 6, né? Então é um treino que ele não é extenuante e você consegue permanecer por longo tempo. Então esse é um bom treino para ter durante a semana. Um outro treino, Milton, é um que você vai treinar menos tempo. Então você vai treinar 15, 20, 25 minutos, mas a sua sensação de esforço ela é maior, né? Então a intensidade é maior. É um 8, é um 9, às vezes, dependendo do condicionamento da pessoa. E você tem um terceiro tipo de treino, que é aquele treino intervalado, onde você corre, caminha, enfim, com uma intensidade maior, você eleva bastante a frequência cardíaca e você tem um período de recuperação. Você combinar esses três tipos de estímulos ao longo da semana, você vai ter um treinamento muito eficiente com adaptações diferentes dentro do seu corpo e com muitos ganhos. Então, a minha dica para ele, para os nossos ouvintes que estão ouvindo e querem fazer um treino aeróbico, treina pelo menos um tipo de treino desse por semana, um intervalado, um curto e mais intenso, ou um longo e mais moderado. Qual é a outra orientação? Evite que todos esses treinos sejam treinos com impacto, ou seja, na corrida. Então, se você conseguir pelo menos um desses treinos, um treino com menos impacto, um simulador de caminhada ou uma bicicleta, você vai ter um treino aeróbico muito bom, evitando impacto e com todos os estímulos diferentes. Perfeito. E espero que com estas orientações o Newton siga em frente na sua batida e nos seus objetivos. A boa notícia na mensagem que ele tem é: 1, está treinando; 2, está muito a fim de melhorar. Muito obrigado, Márcio. Até mais, Newton. 8h45. Agora no corredor norte-sul para o ouvinte da CBN, corredor em direção a Interlagos, com trânsito ruim da Praça Campo de Bagatelle até a passagem pela ligação leste-oeste. Depois o trânsito melhora e o motorista consegue desenvolver boa velocidade e seguir bem em direção à zona sul da capital de São Paulo. Quem vai pelo corredor em direção a Santana pisando freio na Washington Luiz na passagem pelo aeroporto de Congonhas. Depois, trânsito mais intenso apenas no finalzinho da Tiradentes, na chegada à Praça da Armênia, corredor da Jabaquara, Domingos Moraes, Vergueiro e Liberdade, funcionando bem em ambos os sentidos. Consórcio de serviços? A Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. Embracon.com.br. As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 3,95% ao ano, mais remuneração da poupança, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio alto a partir de 0,15% ao mês para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime. Conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Mais cedo, nós falamos aqui na CBN a respeito de problemas com uma linha de trólebus. Alguns ouvintes mandaram mensagem para cá. Agora a gente tem a atualização dessa situação com a Marcela Marcos. Marcela. Cássia, a operação das linhas de trolebus da aviação ambiental foi totalmente normalizada, segundo a SP Trans. Na madrugada desta quinta-feira, funcionários da companhia fizeram uma paralisação na garagem da empresa, que fica no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. A greve afetou a circulação dos trolebus entre as 3 e as 6 da manhã. Os trolebus de 16 linhas não circularam neste intervalo. Os coletivos passam por terminais como Vila Carrão e São Mateus, na zona leste, e Parque Dom Pedro II, na região central. Os ônibus gratuitos do sistema Paese foram acionados, mas a operação já foi desativada. Cássia. Muito obrigada, Marcela. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de 4 trilhões e 500 bilhões de reais em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando 4 trilhões e 100 bilhões de reais, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de 325 bilhões e 200 milhões de reais, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Guilherme Gimenez, você sabe que lá no início da manhã, quando nós anunciamos que você ia acompanhar o trânsito sem subir no helicóptero, pelo menos naquele momento, lá no início da manhã eu comecei a receber mensagens de ouvintes dizendo assim: não tem nada a ver com neva, céu fechado, ele está com frio. Mas aí para provar que não era o frio, ao longo da manhã você subiu aqui no jornal da CBN, ao longo do jornal, trazendo as informações. E agora aterrissou de novo, para ficar bem quentinho, né? É isso aí, Milton. E vou te falar, tava frio mesmo. E lá em cima o frio piora bastante. Eu sei, lá em cima não é fácil, não. Entra vento por tudo que é lado. Exatamente. Mas enfim, mas na despedida aqui dos ouvintes, qual é a sua última informação? Vamos lá, Milton. Falando agora do quentinho do escritório, mas a gente segue de olho no trânsito, a gente destaca a Avenida dos Bandeirantes. No sentido da Marginal Pinheiros, Bandeirantes com trânsito ruim ainda, desde a passagem pelo Complexo Viário Maria Maluf, onde para começa antes da Avenida do Cursino, vai até depois do Viaduto de Jabaquara. Depois ali, já na aproximação com a Avenida Miruna, o trânsito melhora pela Bandeirantes. E aí sim o motorista chega bem na Marginal do Rio Pinheiros. No sentido do aeroporto de Congonhas, a Bandeirantes tem boas condições agora. O jornalista Roberto Marinho segue funcionando bem em ambos os sentidos ainda. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse wu.com ou baixe o app hoje mesmo. Quinta-feira de Copa Sul-Americana na CBN. O Timão vai ao Uruguai para continuar vivo na competição. Às 21h30 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os destaques da rodada. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriane, dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800-770-5188. Agora são 8 horas e 52 minutos. Você segue acompanhando a nossa programação e participando dela também, mandando a sua mensagem para cá, escrevendo no nosso WhatsApp, que é o 999 11 9981. Você também conversa conosco lá no Twitter. No Twitter, arroba Jornal da CBN. Aliás, nós recebemos agora há pouco uma mensagem no Twitter. Uma mensagem muito bonita, muito singela. No Twitter, exatamente. Fomos marcados no Twitter, como se diz por aí, Milton Jung. O nosso ouvinte, vou dizer o nome dele daqui a pouquinho. Tá, porque você pra não estragar, não perdi. Tá aqui na minha frente. Ah, tá aí? É, tá você aqui. Não quer dizer o nome dele. Isso, não quero dizer ainda pra não estragar, porque eu vou ler uma mensagem. Parte, tá. Faz parte mensagem, do então, suspense. Antes. Tá, vamos lá. Milton e Cássia, se possível, deem um bom dia para Tássia, a moça por quem me apaixonei na faculdade e com quem comemoro 21 anos de casado hoje. Tássia, você, esposa do Alexandre Oliveira. Esse bom dia é para você e vem direto do seu amor. Ah, isso não melhora o seu dia, Milton Jung? Nossa, mudou por completo. É. Deu até um calor aqui. É isso. Parabéns a este casamento. 8h54. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia para você, Dan Stubach. Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. Bom dia, Dan. Salve, hoje vamos no pique, senhoras e senhores, porque a Tássia está aí. Feliz aniversário de casamento. Viva o amor. Viva Taquatiringa, viva Comodoro, a cidade que não para lá no Mato Grosso. E estou falando rapidinho para que tenha mais tempo para música, porque hoje o aniversariante é um gênio, solta um som, garota. Cozinha, Milton Jung. Pasquales, o pro céu, taxista, o perito, esquece esse aplicativo e vamos ser felizes. Em ritmo, Zé Godoy, bom dia. Nossa, tá acelerado, né? Boa, rapaz. Tentando acompanhar aqui, meu. Bom dia, bom dia, Cássia. Bom dia, Zé. Zé. Bom dia, Teco. Oi, Milton, bom dia pra todos. Essa música só dá pra ouvir depois do almoço, né? Eu fico pensando no uberista querendo entrar no ritmo dessa música. Não vai dar certo, não vai nessa, não cai na do Dan. Não cai na do Dan, calma lá. Fica só no sentimento, só no sentimento. Tá ótimo, olha aqui, ó. Vamos lá, então vamos nesse ritmo. Zé Godoy, e a Covid-19, a CPI da Covid-19? Ai, Milton. Tira a música. É, pronto. Não, mas tava meio nesse ritmo a CPI ontem, viu? Pode colocar de volta aí, que tava um box ontem. Pra quem tá meio cansado do streaming, né? Muita série ruim também passando, sei lá, tendo que acompanhar aquela série ruim, porque não quer largar. Tem um programaço aí, pelo menos as tardes aí. Tardes não, tá tomando quase o dia inteiro já agora, né? É, de terça a quinta, tem um programa ótimo aí passando na TV, é só acompanhar. Ontem teve de tudo, Milton. Tivemos ali, ó, em bom carioquês, foi o esculacho, né? Teve de tudo ontem, né? Mentira, pedido de prisão, xingamento, Flávio Bolsonaro de tipóia xingando. Acho que o primeiro homem com tipóia xingando no Congresso Nacional, né? Uma cena meio grotesca ali. Teve o sermão, né, do presidente, o Maravilha, estava dando um sermão, que ele vai garpem com a cabeça baixa, parecia um menino de 7 anos, né? Tomando sermão na escola, assim, né? Porque, sei lá por quê, brigou com um colega. Mas teve de tudo, Milton. De importante mesmo, espremendo aquelas 9 horas lá de balbúrdia, A gente ficou sabendo, né, agora claramente que o governo ficou sentado 2 meses em cima da proposta da Pfizer, né? De setembro a novembro do ano passado tinha uma proposta da Pfizer e ninguém fez nada. E a outra que, basicamente, Pazuello é um incompetente, coisa que a gente já sabia, né? Mas para ontem foi confirmado por alguém que, mentindo, confirmou isso, né? Entendeu? Foi quente. A gente descobriu ontem também que o Weingarten, ele é tigrão na Veja e tchutchuca na CPI, né? Totalmente. Porque o bichinho ficou acuado ali, ficou de castigo, ficou quietinho depois ali, né? Ficou mesmo, né? Vocês também, né? Se divertem com essas coisas, pelo amor de Deus. Né? Por isso que o Dan tem que abrir com o Stevie Wonder mesmo pra gente, né? Jeff Beck, né? Porque se não, não viu, né? Ainda bem que você tá aqui, né, entre nós. Ainda bem, viu? Que você tá aqui entre nós. Ah, tem o cara que chegou de Marte ontem, pousou na Terra, ligou a TV e falou... Uai, esse Renan até que leva jeito, né? Esse Renan. Ele pensou isso também, né? O Renan tava firme, tava bem pela ordem, pela verdade ali. Chegou uma hora para quem se perdeu ali, deu até um pouco de orgulho. Ele descobriu uma vocação tardia, né? É, pois é. Olha, para fechar o nosso quadro aqui. Vou pedir desculpa a você, Teco. Você separou um outro assunto e tal, mas a tua editoria hoje. Você já foi melhor na editoria. Você tá perdendo o foco. Você tá olhando lá a CPI e tá perdendo o foco nas coisas. Sua notícia hoje não é essa que você separou, não. Tá. Sua notícia essa vem de outro lugar, completamente diferente. É uma outra história, que passou pelos tribunais superiores aqui do Brasil também. Sim. O Superior Tribunal de Justiça resolveu corrigir um erro histórico de uma menina. Uma pequena menina que nasceu e foi batizada pelo pai de anticoncepcional. Sério? É. Você viu como você não está prestando atenção nas coisas? No que realmente interessa? No que realmente interessa? No que precisa ser contado? Tá certo? É que é uma alusão, na verdade é o seguinte, a história funcionou assim, bom, tudo isso acabou no STJ, a STJ resolveu, você vê que algumas coisas são no Brasil, né, tem que ir lá pro STJ, daqui a pouco vai subir na STF, vai dar uma CPI, vai permitir a alteração de uma menina de 3 anos. O fato representou o fim de um embate travado pela mãe da garota, desde os primeiros meses de vida da filha. O primeiro nome, que era considerado um problema para a mãe da garota, poderá ser retirado, porque era assim... Ela disse que combinou com o pai da filha, ainda durante a gravidez, que a garota teria um nome. Porém, o homem, na hora de registrar a menina com o nome composto, ele resolveu botar um nome composto. E diferente daquilo que estava combinado. Eu já vi histórias parecidas com essa, tá? Vale. Mas enfim. E a mãe diz que não há dúvida sobre o motivo do primeiro nome escolhido pelo homem para a menina. É uma alusão ao nome do anticoncepcional que ela tomava quando engravidou. Você acredita nisso? Mas a pauta do Teco era pior que isso? Olha! Qual é o nome da menina? É o nome do remédio anticoncepcional, é isso? É o nome do remédio ou o nome dela é anticoncepcional, Mitoing? Ajuda a gente a entender a sua pauta. É o nome do anticoncepcional. Ah, tá. Você não quer dizer a marca, mas é o nome exatamente, de marca do... Tá. Exatamente. Então é o nome virou do anticoncepcional. Virou qual agora? Hã? Maria. Qual é o nome que ela aspirina. Absurdo. Tadinho. Mas enfim, eu fiquei esperando você, até porque você conta essa história e contaria essa história certamente com muito mais glamour, né, do que eu conto, pode ter certeza. Mas enfim, o que vale aqui é o registro que, senhoras e senhores, se a sua filha, se o seu filho tiver um nome de anticoncepcional... Você pode recorrer ao STJ, que já tem jurisprudência, tá? Dá pra se livrar desse problema no meio do caminho. Cara, eu tô louco pra saber o que o Teco queria falar. Um beijo pra vocês, tchau. Tchau. Valeu. Ó, peraí, presidente. Palavra de ordem, presidente. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Feira 13 de maio de 2021. Pelo menos 12 cidades do Rio de Janeiro suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por causa da falta da vacina. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, uma nova remessa do imunizante foi entregue hoje pelo Ministério da Saúde e as 184.200 unidades do lote serão distribuídas aos municípios. O governo federal também repassou ao estado 54.750 doses da vacina da AstraZeneca Oxford. A Caixa libera hoje os saques e as transferências da primeira parcela do auxílio emergencial deste ano aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em outubro. Eles receberão o valor em poupança digital no dia 27 de abril. O calendário de saques para os demais grupos pode ser consultado pelo aplicativo do auxílio ou pelo site da Caixa. Os pagamentos da segunda parcela começam no domingo. O lucro líquido da Eletrobras cresceu 31% entre janeiro e março e chegou a R$1,6 bilhão. A base de comparação é o mesmo período de 2020. De acordo com a estatal, o resultado foi influenciado positivamente pela revisão tarifária periódica a partir de junho do ano passado. Um cessar-fogo de 3 dias negociado entre os talibãs e o governo do Afeganistão entrou em vigor hoje. A trégua ocorre depois de semanas de confrontos violentos. A interrupção decorre da festa muçulmana, do fim do jejum e do Ramadã. É a quarta suspensão em quase 2 décadas de conflito. As autoridades mandaram homens das forças de segurança para mesquitas da cidade de Cabul. Os fiéis que compareceram aos templos na manhã de hoje foram revistados na entrada. No horário de Brasília, 9:05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você aqui na CBN. A Presidente Dutra tem 2 trechos de lentidão e pontos de parada agora em direção a São Paulo, o primeiro deles do quilômetro 205 até a altura do 209 e depois mais à frente trânsito ruim do 216 até o 218. Passando esse trecho, o motorista ainda segue com um caminho bastante movimentado, mas já sem pontos de parada, apenas no acesso à marginal do Rio Tietê, que o caminho volta a ficar complicado. Pela Dutra, quem vai para o Rio de Janeiro faz um bom trajeto. 9:06. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Nosso quadro aqui, Saúde em Foco, traz um convidado hoje que é ex-jogador de vôlei, integrante do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hajmann. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Luiz Fernando. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Bernard. E por que nós o trazemos para cá? Para tentar entender como é que vai ser esse processo em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no momento que agora se tem a informação de que o governo anuncia um plano de vacinação para os atletas olímpicos. Bernard, você é favorável a esse processo? Totalmente favorável, porque eu acho que é mais uma questão de comunicação, né? A comunicação correta é que o Comitê Olímpico Internacional, ele vai destinar a todos aqueles que representam o Brasil em Tóquio, ou seja, atletas, técnicos, profissionais de imprensa, mídia, médicos, um número X de vacinas, vezes 2, que são algo em torno de 1.900 vacinas, 2 vezes. Para que isso seja feito para a delegação brasileira e para aqueles integrantes de toda essa delegação, o COI também está oferecendo o dobro de vacinações para as pessoas locais do nosso país. Ou seja, eles estão nos oferecendo 12 mil vacinas gratuitas em função de poder beneficiar os atletas e que não seja interpretado como uma forma de fura-fila ou de dar prioridade a quem não é prioritário. Né? Então é muito simples. Você gostaria de ter outras 8 mil vacinas para sua população, beneficiando 4 mil da delegação que vai nos representar numa Olimpíada? Essa é a questão. Para mim é muito simples e claro, eu não vejo dificuldade nenhuma em interpretar. Dr. Luiz Fernando Correia. Bernard, as ponderações com relação à Olimpíada, nós temos esse aspecto brasileiro e está acontecendo em qualquer país do mundo, né? Porque o COI fez essa proposta, acredito que para todos os países do mundo. Mas a ponderação com relação à Olimpíada é manter os jogos num país que está com a cobertura vacinal extremamente baixa, como é o Japão. Num momento em que a gente tem focos de pandemia descontrolada no mundo, principalmente Brasil, Índia e México, onde circulação de pelo menos 5 variantes de preocupação no mundo existem. Fazer com que pelo menos 30 mil pessoas, que é o quantitativo envolvido nos jogos que vão ter que transitar pelo mundo, fazendo voo com escala, continua sendo uma alternativa razoável? Para mim, completamente. Não existe plano B. A Olimpíada vai acontecer a partir do dia 23 de julho e vai até o dia 8 de agosto. Normalmente, os protocolos de prevenções, de saúde, de segurança estão sendo diariamente reformulados, criadas novas formas da segurança crescer cada vez mais. Eu não vejo problema nenhum, porque o mundo tem que continuar. Eu entendo muito bem que a saúde e as vidas humanas têm que ser preservadas, mas uma vez vacinadas com as duas doses, todos esses componentes do mundo, de 206 países que estarão atuando na Olimpíada, estarão vacinados e naturalmente a vida vai continuar. Eu acho que o esporte tem uma oportunidade fantástica de mostrar para a humanidade que ele é importante. Quem sabe a gente esteja falando aí de uma volta ao convívio do mundo, né, através do esporte, da Olimpíada, que é o maior evento no mundo, extrapolando até o campo esportivo. Não existe nada que você possa contemplar ou considerar que seja mais do que uns Jogos Olímpicos, que acontece de 4 em 4 anos, no caso das Olimpíadas de Verão. Cássia Godoy. Bernard, na sua avaliação, como está, não só na sua avaliação, mas também de acordo com as informações que você tem nesse sentido, né? Você mencionou 206 delegações, países participantes dos Jogos Olímpicos. Como eles estão em relação a essa possibilidade de vacinar as delegações? Estão na mesma situação que o Brasil? As delegações da maioria desses países vai conseguir receber 2 doses da vacina antes do início dos Jogos? Sim. Porque, primeiro que essa resolução aconteceu há 4 dias atrás, esse informe do Comitê Olímpico Internacional de vacinar todos os atletas e componentes de suas delegações. Né? E segundo que a vacina será da Pfizer, que é a vacina, no caso, aqui no Brasil nosso. Não sei como é que está sendo, acredito que seja a mesma coisa por aí afora ou não, mas a Pfizer você precisa de 15 dias, me parece, né, Luiz Fernando? Para você ter entre a primeira e a segunda dose. Então, nós estamos aí a 70 dias dos Jogos Olímpicos e acho que, independente de o que está fazendo cada país, que eu, sinceramente, não tenho como te dar essa informação precisa, mas, no caso do Brasil, foi muito bem aceito o Ministério, os ministérios todos em Brasília, o governo federal, aceitou a possibilidade e está agradecendo muito. Eu acho que a gente tem que tocar a vida e vamos lá, vamos para o evento que, na minha opinião, vai ser... na história, o mais assistido na história olímpica. Por quê? Não tendo público, como vocês sabem, né? Mais ou menos até 25% da capacidade de cada equipamento esportivo, de pessoas locais só poderão assistir. O povo de Tóquio não terão estrangeiros. As limitações são muito grandes, as dificuldades a cada dia aumentam mais, mas a realização... de eventos que estão acontecendo pelo mundo, como o evento testes, nos levam a crer que a gente está indo num caminho muito bom para poder fazer uma grande Olimpíada e termos grandes resultados. Doutor Luiz Fernando. Eu acho só que essa questão do intervalo das doses é crítica, por o seguinte motivo. Se seguir a orientação de bula da vacina da Pfizer, são 21 dias entre as duas doses. Então, a janela de vacinação, para você conseguir a imunidade, você tem que esperar, idealmente, 28 dias depois da segunda dose. Então, nós vamos contar de trás para frente, né, Bernard? A gente vai ter, de 23 de julho a mais ou menos 23 de junho, por ali, 24, 25 de junho, é a janela de desenvolvimento da imunidade. Então, você vai ter que ter vacinado com a segunda dose, todo mundo, o mundo inteiro, até meados de junho. É uma janela apertada em termos logísticos. E uma coisa que vai chamar a atenção do povo brasileiro, Bernardo, você me desculpa falar. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil definiu que vai utilizar a vacina da Pfizer com intervalo de vacinação alargado. Ou seja, nós teremos dois programas de vacinação especificamente utilizando essa prescrição de bula para o grupo que vai para a Olimpíada. Isso vai dar mais ruído nessa sua comunicação. Só estou te avisando que vão te cobrar mais disso ainda, né? Veja bem, isso aí é a informação que a gente tem. Eu não faço parte da área médica nem científica, mas compreendo plenamente que a partir de hoje está sendo feita as vacinações em todas as delegações brasileiras, com 7 pontos espalhados pelo Brasil, né? Se você coloca que vai ter um alargamento de prazo, nós estamos a 70 dias dos Jogos Olímpicos. Ou seja, se você fizer as contas, como você mesmo mencionou, acho que está perfeitamente plausível a gente acompanhar e acreditar que vai dar certo. Eu sou totalmente favorável, acho que nós vamos ter jogos, grandes jogos, com a maior mídia já vista na história, porque as pessoas não têm muito o que fazer, vão ver televisão dentro de casa. Né? Já que a gente não pode sair, vamos olhar e vai ser, com certeza, uma forma da gente, através do esporte, fazer com que o mundo, de certa forma, tenha alegrias através do esporte. Cássia Godoy. Bernardo, qual você acredita que pode ser o impacto para esses atletas de terem treinado e agora irem competir em um período de pandemia? É um impacto que você acredita que vai fazer com que a gente perceba mudanças nas marcas atingidas normalmente em Olimpíadas? O lado negativo é real, que você acaba de dizer. Mas o positivo é que é para todo mundo igual. Todo mundo vai passar por esse procedimento. Né? Os recordes, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? As qualificações, porque tem muito atleta ainda que não está nem classificado. Né? Da delegação brasileira, por exemplo, nós temos hoje 193 atletas classificados e a nossa base é chegar até 290 atletas classificados. Ou seja, eles precisam ainda passar por um torneio pré-olímpico que vai dar essa condição a eles. Então, da melhor forma possível e junto com a área de ciência do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, no caso do Brasil, né, está sendo estudado da melhor forma possível. Diversos intercâmbios foram feitos por alguns lugares do mundo, né, com delegações de modalidades diferentes. Como já falei, estão sendo testados diversas modalidades esportivas pelo mundo afora, exatamente sem público, algumas até já com público, para que a gente possa o mais rápido possível voltar a, pelo menos, a ter uma condição de apresentar um índice técnico bom. E vai prejudicar. Certamente aqueles que se prepararem melhor, que tiverem uma condição, né, de física e que consiga ter espaços para treinamento, isso está acontecendo no caso do Brasil. Isso que nos leva a crer que o Brasil vai ter a sua melhor participação olímpica da história, em termos de medalha. A melhor até então tinha sido no Rio de Janeiro, na Olimpíada de 2016, que nós tivemos 19 medalhas, sendo que 7 foram de ouro. E a gente acredita, pelos últimos 2 anos de resultados, pelo mundo afora, onde a maioria das modalidades olímpicas participou de eventos a nível mundial, o Brasil se superou com muitas medalhas. Ou seja, a nossa expectativa, é óbvio que a gente não tem bola de cristal, é que o Brasil supere ainda a melhor posição já encontrada na história, que foi na Olimpíada do Rio, com 12 modalidades olímpicas, ganhando 19 medalhas para o nosso país. Dr. Luiz Fernando. Bernard, nós estivemos juntos no trabalho de 2008 em Pequim, né? Inclusive dentro da vila. E principalmente a minha pergunta é: não vai dar para fazer base de aclimatação como foi feito na Olimpíada de Pequim, né? Onde nós tivemos uma base para receber os atletas, eu estava lá em Macau, depois fui para Pequim e você também passou por essa administração. Hoje, agora à noite, o Comitê Olímpico Americano anunciou que não vai ter uma base de treinamento em Tóquio, para a equipe de atletismo, que para eles era uma coisa sempre sagrada, né? Tanto que eles ficavam até às vezes fora da Vila Olímpica, como a gente viu lá na China. Como é que vai conseguir administrar essa diferença de 12 fusos horários, né, na movimentação de um atleta que a gente sabe que, para o nosso público entender, o ideal seria ele ter pelo menos um dia de adaptação para cada hora de fuso antes de pensar em competir? Isso acontece. A questão do fuso horário, Luiz Fernando, aconteceria de qualquer forma. E os atletas se preparam para isso. Isso aí não cai do céu, né? Então, a novidade é que existe hoje um vírus, que é o Covid, que modificou totalmente a condição não só de atletas, como da humanidade. E cada um tem que se superar, que eu acho que é a palavra correta, que é a palavra mais forte dentro do esporte, que é a superação. Vamos ter que nos superar, ninguém vai poder fazer, como você falou, uma pré-agenda em Tóquio, os atletas não poderão levar parentes, ninguém vai poder ter acompanhante. Então é uma situação completamente diferenciada e que quem se preparar melhor vai obter certamente melhores resultados. Essa é a minha opinião. Bernard, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Um bom dia, Milton, Cássia e Luiz Fernando. Um forte abraço para vocês. Obrigado pelo apoio sempre ao esporte. Obrigado, Bernard Hajman, ex-jogador de vôlei, integrante do Comitê Olímpico Internacional, conversou com você aqui no Saúde em Foco. Até mais também, doutor Luiz Fernando. Até mais, Milton. Bom dia, Cássia, e bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Alguém que está com você sempre, que não mede esforços pra te fazer bem, sabe aquele alguém que não importa buscar o melhor sempre, cuida tanto pra você se sentir bem, sabe esse alguém. Da Bradesco Seguros a todos os profissionais de seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Temos agora informações com nossa reportagem aqui em São Paulo a respeito de uma investigação de violência policial. Gabriela Rangel, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. A Polícia Militar está investigando a conduta de 10 PMs que foram filmados enquanto abordavam um homem preso imobilizado dentro de um batalhão do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Esse caso ocorreu no dia 1º de maio. A vítima é o vendedor Pedro Viana, preso por desacato após se envolver em um acidente de trânsito que não deixou feridos. O boletim de ocorrência registra que o motorista tinha comportamento agressivo, fez ameaças à equipe e, algemado, chegou a quebrar o vidro da viatura. Já imagens do circuito interno de segurança do batalhão mostram que Pedro estava algemado e foi forçado a se ajoelhar no chão na frente de uma viatura. Então, uma roda de PMs se formou ao redor do carro, a maioria sem máscara, alguns deram risada e é possível ver um dos policiais manuseando o que parece ser spray de pimenta. O homem preso relata uma série de agressões e diz que só quebrou o vidro da viatura porque jogaram gás de pimenta dentro do veículo enquanto ele estava dentro. Os policiais envolvidos também foram afastados da rua. Cássia. Essas foram as informações da Gabriela Rangel. Cara, você viu que o Marcelo tá com depressão? Isso aí é puro drama, pô. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil. Cuidado certo pra você viver o seu melhor. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. A temperatura continua baixa aqui na região oeste da cidade de São Paulo, aliás, continua baixa em todo o estado de São Paulo, na comparação com os últimos dias. Aqui na capital paulista, nós temos agora 16 graus, a máxima prevista para hoje é de apenas 19 graus e à noite, queda da temperatura, 13 graus é a mínima prevista para hoje. A Petro Recôncavo acaba de abrir capital na B3, a Bolsa do Brasil. Com atuação consolidada no mercado petrolífero, a Petro Recôncavo agora também faz parte do mercado de capitais. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda. Jornal da CBN. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Casares levanta, bota a bola para cá e Paulista, pode ser o desempate, passou pelo goleiro, chutou, bingo! Escanteio da esquerda, bola enfiada na grande área, desviada pro gol! Do São Paulo! São Paulo, Vinícius Coelho, bom dia! Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, tudo bem? Tudo certo, PVC, bom dia! Começamos por onde, PVC? Pelo Fluminense. Começar pelo que tem de mais incrível e impressionante. A campanha do Fluminense é extraordinária. Ele precisa de um ponto só para garantir classificação para as oitavas de final da Libertadores, num grupo que era muito difícil. Ontem o River Plate empatou aos 47 do segundo tempo contra o Júnior de Barranquilla. E o Fluminense ganhou de virada do Santa Fé no Maracanã por 2-1, com o gol do Fred, depois com o gol do Caio Paulista, com o Roger mexendo bem na equipe. Ele elogiou o bloco defensivo. O Fluminense joga prioritariamente com menos de 50% do tempo com bola no pé, mas está sendo muito forte na saída, no escape para o campo de ataque. Depois, o Roger tem mexido muito bem no time. Colocou depois o Casares e o Caio Paulista. O Casares faz o passe longo para o gol do Caio Paulista e o Fluminense agora precisa de um ponto só. Isso tem reflexo na decisão do Campeonato Carioca, que começa no sábado, 21h15, no Maracanã. O Fluminense não perde a 11 jogos, são 7 vitórias e 4 empates. O Flamengo não perde a 8. É incrível, né? O Flamengo perdeu para o Vasco, com o time titular. O time, não inteirinho, mas o time principal, com o Rogério Ceni no banco. Dos 12 jogos que o Flamengo fez na temporada, ele tomou gol em 10. Claro que o Flamengo continua favorito. Ontem, na entrevista, o Roger falou que vai decidir hoje se vai com titulares ou não, mas a impressão é que ele vai com titulares, ele vai para a pancada, ele vai para o Fla-Flu, depois para o jogo da classificação na Libertadores, depois para o segundo Fla-Flu para tentar ser campeão carioca. O Fluminense não é campeão de nada desde 2012, quer dizer, ganhou a Superliga a primeira liga em 2016, mas é um torneio que não existe mais, então é importante voltar a ser campeão. Que vale para o São Paulo também, por isso o São Paulo ontem jogou com um time reserva, preparando os titulares para o jogo contra a Ferroviária na sexta-feira à noite, e empatou por 1-1, Vitor Bueno perdeu um pênalti. Futebol é muito engraçado, né, Milton, né, Cássio? São Paulo é a sensação da temporada. Não perde a 12 jogos e não ganha 4. São 4 empates seguidos. Ai, ai. É por aí. Bom, hoje o que nós temos aí de bom no nosso cardápio? Tem o Atlético, hoje, né? Hoje tem Grêmio... Tem um Atlético em Barranquilla, tem que ver o que vai acontecer, porque tem manifestações em Barranquilla contra a reforma tributária da Colômbia. O jogo era em Bucaramanga. O jogo era para ser em Cali e foi transferido para Bucaramanga, agora já mudou para Barranquilla. E vamos ver se vai acontecer. O Grêmio joga contra o Lanús, o Corinthians contra o Peñarol pela Copa Sul-Americana. E o que tem de importante mesmo agora há pouco foi a UEFA confirmou a mudança da final da Champions League, dia 29. Esperava-se que fosse para Londres, vai para a cidade do Porto, no Dragão, estádio do Dragão. Pelo segundo ano seguido, Portugal vai receber a final da Champions League em função da crise da pandemia, da crise da Covid na Turquia. Ia ser em Istambul no ano passado, foi em Lisboa. Ia ser em Istambul nesse ano, vai ser na cidade do Porto. Só que agora é final, não tem aquela bolha que eles fizeram no ano passado. Exatamente, agora é só um jogo, só um jogo. 29, dia 29, sábado, não este nem o outro, sábado, dia 29, na cidade do Porto, Manchester City e Chelsea. Muito obrigado, PVC, um grande abraço. Valeu, Milton. Valeu, Cássio, até amanhã. Até amanhã, PVC. Chegamos ao final aqui de mais uma edição do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, da Yasmin Caetano, da Isabela Ares, do Bruno Teixeira e da Cássia Godoy. Cássia Godoy que volta no CBN Brasil. Até mais, Cássia. Bom dia. Até mais, Milton. Bom dia para você e bom dia para os nossos ouvintes também. E você, nosso ouvinte também, que está mais bem informado, aproveite a sua quinta-feira, que já está no ar. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Quinta-feira, 13 de maio de 2021. A média móvel de mortes causadas pelo coronavírus nos últimos 7 dias chegou a 1.944 no Brasil. O número ficou abaixo de 2.000 pelo segundo dia seguido. Na comparação com 2 semanas atrás, houve queda de 23%. É o maior recuo desde o dia 11 de novembro. Apesar disso, o país acumula 112 dias, com média acima de 1.000. Os dados estão no balanço do consórcio de veículos de imprensa. O levantamento é feito com base nas informações das secretarias de saúde. 2% das pessoas infectadas com a Covid-19 concentram 90% da carga viral da doença. A informação faz parte de um estudo dos pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Os cientistas analisaram mais de 72 mil amostras de saliva de estudantes durante 5 meses. A CPI da Covid-19 no Senado ouve daqui a pouco a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez, e o ex-presidente do laboratório, Carlos Murilo. Os representantes da farmacêutica americana deverão falar sobre as negociações com o governo brasileiro para a venda de vacinas ao país. Eles também devem ser questionados sobre uma carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro e outros representantes da cúpula de Brasília em setembro do ano passado e a demora para a formalização do acordo que só ocorreu neste ano. Ontem, o secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, entregou à CPI a carta da Pfizer que oferecia vacinas e disse que o governo demorou 2 meses para responder à correspondência. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos informações ao vivo de Brasília. Gabriela Schenick, bom dia. Oi, Cássia, bom dia. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre do ano e registrou uma alta de 2,3%. É o que mostra o IBCBR, divulgado pelo Banco Central, que funciona como uma prévia do PIB. A alta acompanha os resultados do final do ano passado, quando a economia cresceu também no último trimestre do ano. E foi puxada principalmente pelos resultados de janeiro e fevereiro. Mas em março, por conta do recrudescimento da pandemia, os números pioraram. não suficientes para reverter o resultado positivo. Segundo o IBCBR, no mês passado, a atividade econômica caiu 1,59%, reflexo das medidas de distanciamento social. Mas no trimestre, o resultado é positivo, uma alta de 2,3%. Cássia. Muito obrigada. Estas foram as informações da Gabriela Schenick, 9:33.